JCast. Olá. Oi. Johan. Oi. Ai, ai. E aí, como é que vai a vida e o tempo? Calor, né? Choveu hoje. Ah, eu queria só falar uma coisa do podcast passado que vocês fizeram com a Valéria lá. Que Valéria, seu maluco? Oh, Valéria, não. Na Sandra, é isso? É tudo mulher, né? Tudo a mesma. Ah, é. Tudo igual de anime. Uhum. Uma coisa que eu ouvi que eu acho que tinha que... Se elas não comprarem as coisas, se elas nem pensarem em comprar as coisas, vai ficar muito complicado. Tudo fica complicado, não só anime, desde série americana até série de TV do Brasil, até cinema, qualquer coisa. Se você não pensar em gastar, se você não pensar em gastar nunca, não adianta, cara. A produção nunca vai melhorar, nunca vai continuar, nunca vai acontecer nada. É diferente no caso das séries americanas, porque quando elas são lançadas em DVD, tipo, elas já lucraram, sabe? Aquilo ali é um plus. Elas já passaram na televisão, já venderam comercial e já lucraram. O anime é um pouco mais injusto, porque a única... O anime no ocidente é um pouco mais injusto, porque quando ele é lançado em DVD, ele não tá tendo o custo dele abatido já na televisão antes, entendeu? O custo total tem que ser da venda daquilo. Daí ele tem que vender mais do que uma série de TV americana, por exemplo, que já passou na emissora, entendeu? Já passou na televisão. Não, você diz no caso de vir pra cá, né? Tudo bem que ele vai lucrar lá no Japão, só que eu digo assim, a pessoa tem que ter o intuito de, pelo menos... Se ela puder, comprar alguma coisa. Nem que seja um mangá na banca que custa 10 reais. Você já leu tudo em scan, mas você tem 10 reais pra gastar com isso? Gasta, né? Dá um dinheiro Certamente. Pro autor, de alguma maneira. Não é só assim também, né? Só vamos tirar. Ninguém nem pensa em devolver. Por exemplo, eu tô pensando, mesmo já tendo lido mais de 100 capítulos de Fairy Tail, e mesmo tendo aquela tradução, acho que eu vou comprar Fairy Tail, porque eu nunca vou entrar no mood de acompanhar Fairy Tail de novo. Porque eu parei no cento e pouco, fui ler outras coisas, quando é que eu vou voltar? Não vou voltar nunca. Então a única forma de eu continuar fielmente na série, com algum tipo de controle, é eu comprando na banca. Porque aí, né, todo mês vai ter aquela edição pra eu ler, e aí eu vou manter o controle, e eu não preciso ler o que tá acontecendo agora, não tô com pressa, e é isso aí. Você é tão bonito na sua cabeça, sabe? Mas você é aquela pessoa que, tipo, passa 6 meses sem ler um mangá e depois você compra tudo na internet. E aí você fica com uma pilha de 10 mangás que você não leu faz muito tempo. Você comprou faz anos, mas não leu ainda. Lost Canvas, sempre que eu vou ler o volume novo, eu leio todo o resto de novo, né? É tão bonito ouvir ele falando, né? Parece que funciona, mas não é assim que a vida dele funciona. Funciona, pô. Eu acompanho. Pelo menos você vai estar dando dinheiro pro mercado, né? Eu acompanho, não demora um pouco. Foi o que eu falei, tipo, às vezes eu fico uns 3 meses sem comprar, mas depois eu vou e compro tudo. É que eu digo assim, eu não vou poder me usar de exemplo, que é óbvio, assim, eu não posso me usar de parâmetro, mas eu compro tudo na banca, tudo que eu leio na internet e que tem na banca aqui no Brasil, eu vou e compro. Porque são 10 reais, entendeu? É uma forma de você apreciar isso, de você, né, de você devolver. Porque essas pessoas não nem... Sabe que eu ouvi vocês falando, eu vi isso em algumas pessoas. De que as pessoas muitas vezes nem vislumbram com pensar, né? Nem, tipo assim, eu vou comprar um negocinho original que cultura, é pra vir o dinheiro. Né? É da cultura nossa, tipo, mas tá disponível lá, o cara vai e baixa. Acho que seja, sei lá, não sei se é de cultura. Eu sei que tem vários problemas relacionados, até o fato de que, por exemplo, a gente não tem isso aqui, muitas coisas a gente não tem aqui disponível. A gente depende muito. A galera, Johan, a galera compra no camelô aqueles. Compra todos os filmes do Harry Potter imprensados num DVD só. E o cara assiste naquele troço todo psiquelado. O cara vem te mostrar, se achando, olha que ótimo negócio que eu fiz, entendeu? Eu comprei 7 filmes do Harry Potter. Não consigo saber quem é o Harry e quem é o Rony. Por 10 reais. Olha que bagatela. A pessoa não passa pela cabeça dela que aquilo ali, enfim. Tá errado em todos os sentidos. Eu penso assim, eu não tô querendo dizer nem de uma pessoa normal. Eu tô falando assim, se você, por exemplo, você se considera fã de alguma coisa. Você é fã, por exemplo, de algum anime. Ou vai, que seja de Naruto. Meu, por que que você não vai nem pensar em comprar os DVDs e vai lá e vai comprar exatamente os DVDs de 10 reais que vem 3 episódios em cada? Por que não apoiar, né? O problema é assim, se você não tem dinheiro, tudo bem. Agora, se você tem, ou então se você vai ter, ou se você tem como comprar, se você não estiver nem considerando isso, isso é um problema. Eu acho que antes de você comprar o DVD pirata, você baixa, né? É melhor. Ah, com certeza. Depende. É que aqui no Brasil a gente tem uma galera que não tem internet ainda, legal. Não, Eu tenho que dizer que, sei lá, 4 anos atrás eu tive que comprar alguns DVDs porque a situação tava feia, não tinha esse cara e tal. Ah, claro, você não tem... Eu comprei aquele DVDzinho de LAN, tava com vontade de ver de novo. Ah, claro, eu também tenho alguns, tipo, se você não tem como baixar, beleza, mas hoje em dia tá, cada vez mais as pessoas têm banda larga aí nas capitais aí. Agora tá muito mais fácil. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, se você não tem o dinheiro, ok, eu consigo entender o seu ponto de vista. Você lembra, né, quando você era pobre. Eu digo assim, eu acho estranho, por exemplo, você vai comprar todos os DVDs do Zezinho, que vende 3 episódios de cada de Naruto, ok. Você quer acompanhar, ok. Mas, pô, por que você não gasta, então, 10 reais na banca comprando mangá? Ah, eu já li. Tudo bem que você já leu, mas vamos, né, vamos ajudar o autor. Olha, se você não quiser comprar, não. Ó, se você não quiser comprar Naruto, eu não vou te julgar por isso. Ah, faz isso não, mas exemplo. Bleach vale a pena. Bleach... Eu não compro Naruto, mas eu compro Bleach. Bleach vale a pena. Eu compro Bleach, eu compro Gantz, eu compro... Tudo isso... Mangá de homenzinho. É. Não, isso. Eu acho assim, coisas, por você exemplo... Você compra Carecano também? Não, Carecano não, mas... Mas eu só não comprei Holic porque eu não achei... Honey Clover você compra, não? Não, Shoujo eu não compro, porque eu não leio. Você comprou Uran? O live de eu compro Uran. Eu adoro Uran. Uran é mó legal, Uran é mó legal. Ah, mas eu comprei aquele Hoshino Koe, que mesmo que seja um mangá só, um volume só, é uma iniciativa que é considerável, porque ele não é conhecido, a obra não é conhecida de jeito nenhum aqui, mas é uma obra extremamente de qualidade. Você compra English Language? Que? É o YEL? O mangá americano? Mangá, entre aspas, americano, você compra? Tem um monte agora, né, na banca, aquela... New Pop. Não, tem uma outra aí que tá lançando algumas coisas da Tokyo Pop também. Uma outra editora aqui, online editora. Então hoje o Johan tá mandando vocês tomarem vergonha na cara e comprarem. Gastarem dinheiro. Eu não posso falar muito, porque eu já comprei muito mangá, mas hoje em dia eu não compro nada. Eu vou comprar os da LPM, né? Até bom frisar, eu já postei no GCast, mas é bom frisar aqui que a LPM vai lançar 2 títulos ótimos. Vai lançar Solanin e vai lançar Boken Shonen, que eu conhecia como... título em inglês. O Darko tem vários livros, né, dessa editora que, ó, e tem o Idiota do Dostoiévski. Você terminou de ler o Idiota? Terminei, cara. Demorei, foi difícil, porque é um livro gigante quando eu tava lendo um ônibus só, mas consegui e eu gostei muito. Foi legal. O Príncipe Mishkin é uma criatura muito única. Eu já mandei você não ter grandes esperanças em inglês, porque é um desperdício. Você só precisa repetir isso, sabe? Aliás, eu comprei aqui o Olive Twist no sebo por sua indicação. Dickens Rolls. E o Oscar é amanhã, né? É domingo? É domingo. E a gente não conseguiu ver tudo, né? Eu tô com alguns filmes que dá pra ver antes de domingo. Você viu todos, Johan? Não vi nada ainda, cara. Nada. Pô, nada? Nenhum nada. Filme do Oscar, nem a Origem? Por causa, eu tô falando vocês que eu não tô conseguindo nem dormir direito. Não, peraí, como é que você não viu nem a Origem? A Origem, vi, não, vi, pô. Ah, tá. Tô falando Toy Story assim, 3? Que... Os pop. Toy Story 3 viu. Eu vi esses dias na televisão. Tá passando aqui no pay-per-view. Aí eu vi lá. Eu vi o Toy Story 3 e vi o meu malvado... Como é que é? Meu malvado favorito. Esse eu não meu vi. Meu malvado favorito. Muito bom, eu gostei muito. Eu imagino que seja melhor que o Mega Man. Mega Man é uma porcaria. Todo mundo gosta, né? Mega Man. Qual o filme que ganha o Oscar? O Oscar de melhor filme? Melhor filme. Não sei, cara. Eu acho que deve ganhar o Discurso do Rei. Não acho, não. Acho que é o que tem mais chance, que mais é cara de academia. Tá muito hypado, tá. A academia muito... gosta dos irmãos Coen, então o Bravura Indômita também tem chance, só que... Ele já dela recentemente. É, então, e sem contar que mesmo a academia gostando, o Bravura Indômita não merece, vai. É, eu também não acho não que... merece. É obviamente, é um muito filme, bom. É um filme legal, mas não sei, tem muitas falhas pra mim. Eu acho que o discurso... como eu falei, a metade do filme é muito chata demais, né? Então só o começo e o final... Meio, né? Quando ela atravessa... Sem spoilers, não, por favor. Não, são sem spoilers. Eu tô falando assim, a parte que eles começam a jornada principal do filme, né? A introdução daquela jornada, né? Ela atravessa de cavalo um rio e tal. E tem uma música e é uma cena muito empolgante, meio que te convida pro agora 40 minutos de aventuras e western e blá blá blá. E não. É mó anticlimático. É, né? Mó boring. Só aí no final que vai empolgar de novo. Fica bom de novo, né? Mas vale pela... A Loli tá concorrendo? Ela devia concorrer. Eu acho que não. O Johan, você tem que ver a Bravura Indômita, porque rola uma Loli. Eu acho bom ela não concorrer. Não é o tipo de Loli do Johan, sabe? Ela é uma Loli com... Tsundere, pô. Mas tipo, ela tem 14 anos, ela não tem cara de 14 anos. Ah, tem. Faz umas trans, tem. Mas ela é aquela cadeira de 14 anos, mas que é alta e tal, bem desenvolvida. Não, se esperam com ela, te prendem. Com certeza, óbvio. Tenho certeza. Deu cadê, meu amigo? Tu tava lendo. Mas de qualquer forma, é bom ela não estar concorrendo, porque eu ficaria meio triste de deixar ela de lado só por causa da Portman, porque eu ainda continuaria achando que a Portman não, merece. Mas ela concorreria como coadjuvante, pô. Coadjuvante? É protagonista ou coadjuvante? Eu considero ela uma protagonista, cara. O Jeff Bridges tá concorrendo. Ele é o quê? É ator? Cara, não sei. Você tá fazendo pergunta demais. Eu não tô com a lista aqui na minha mão. Eu não decorei a lista do Oscar. Como assim? Você não sabe o Oscar de cabeça? Como assim? Quem você acha? O Johan que tem a opinião aqui mais relevante. É, quem que você acha que vai ganhar o Oscar? É que não viu nada, Johan, né? Eu não vi, cara. Eu não vi, mas assim, pelos a comentários. A origem, né? Você que tá inteirado. Mas pelo que eu tenho lido por aí, escutado por aí, parece que vai ser Em Nome do Rei mesmo, né? Não é Em Nome do Rei, sabe? Oh, desculpa. Em Nome do Rei é aquele do... O Discurso do Rei, é, desculpa. O nome tem o Nome do Rei, né? Não é aquele do Webo, não? Não sei. Aquele medieval do Webo? Não, é, Discurso do Rei. Eu só sei que o único filme que talvez eu vou acabar não vendo mesmo é o Discurso do Rei, porque... Não estreou... tá na mão, não veio pra cá, né? Não estreou no cinema ainda, eu não baixei, então talvez eu não veja mesmo. Fiz um Twitter. O Johan fez um Twitter. Olha que incrível. Ele fez um tweet mega que você vê que ele ficou horas pensando naquele tweet, sabe? Depois ele ficou mó orgulhoso. Nossa, que tweet bonito. Aí deixou lá, nunca vai fazer outro, depois ele não sair do... Cara, eu vi que eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever só com 140 caracteres. Eu falei, mas eu queria que todas essas palavras fossem pro tweet. Eu fiquei lá reformulando. O Twitter me lembra a minha fase de blogger, quando eu escrevia pra um vácuo. E é gostosa essa sensação de você escrever pra ninguém. Só que o Twitter é engraçado, porque às vezes o vácuo te responde. Né? De vez em quando tem um louco que por acaso responde. Né? É legal, essa sensação de que você pode colocar qualquer coisa ali, aí um dia você tá mais emo, outro dia você tá empolgado com alguma coisa. Eu tenho problema. Outro dia você quer mostrar pra todo mundo, olha como eu sou nerd e descobri esse filme misterioso aqui. Aí você coloca lá como se fosse a coisa mais usual do mundo, né? Ah, estou aqui numa tarde normal assistindo, sei lá, Bonequinho de Luz. Vejo essas coisas, sabe? Eu tenho problema com 140 caracteres até hoje, porque eu escrevo muito. Então, às vezes eu tenho que ficar repensando, mudando palavra, cortando umas coisas pra encaixar. Tem aquele negócio de tweet longer. Que você... Eu não gosto de usar aquilo, não. É boring, ninguém clica, né? Quebra totalmente o motivo da parada, né? Eu prefiro dividir em dois tweets e dar uma enxugada. É, mas aí você tem que escrever de trás pra frente. Você tem que escrever o final do tweet primeiro e depois pra ficar na ordem. Isso, cara? Fica na ordem. Você faz isso, sério? Eu não faço, mas se eu fosse. Ah, dividir... mas peraí. Quando a pessoa tá lendo Twitter, eu pelo menos tô lendo sempre de baixo pra cima. Nunca tô lendo Twitter de cima pra baixo. Eu só leio de cima pra baixo. Eu leio na ordem cronológica, pô, de baixo pra cima. Não, de cima pra baixo. Aí se tem pessoas conversando e você quer acompanhar a conversa, como é que você faz? Você acompanha de trás pra frente? Eu não sou fifi online que nem você. Eu não tô querendo ver como é assim. Cara, pra mim, o Twitter existe pra stalkear. Inclusive, tem umas três garotas lá que um dia desses estavam comentando que tinha um cara stalkeando elas no Twitter, que tinha adicionado, elas não faziam ideia de quem era. Porque eu achei elas legais, bonitas e adicionei, só pra saber como é a vida delas. Ok. E onde tá no Twitter? Você vai achar o Twitter dele ali no se ele continuar tweetando com frequência, ali não, na eu vou lista. Tweetar, mas eu não quero virar um... Não quero fazer uma novela no Twitter. Tem gente que fica, nossa... Peraí. Então acha em Yohan, arroba loliking... É Johan Beraldi, né? É Johan Beraldi, tudo junto. Ô, Johan, você é um Guido. Guido? Ele é um Guido. O que é isso? Ele é um descendente italiano. Eu sou um Guido também. Ah, tá, um Guido. Eu acho que não tenho sangue italiano. Eu tenho sangue nordestino, o que eu sou? Johan, nós que temos sobrenomes italianos e somos Guidos, você iria comigo pro Jersey Shore? Jersey Shore? Brasil? Você não sabe se não tem ouvido o GCast, não, pô? Ia ser o quê? Guarujá Shore? Guarujá Shore. A gente iria pro Guarujá Shore. É, a gente se bronzearia todo dia, iria pra boate depois. Ah, tá. Agora você tá falando do reality show, né? Bora, vamos fazer. Em São Vicente é mais legal, cara. Tá, então se a gente começar a malhar agora, até o final do ano a gente já tem o abdômen legal, né? Não, faz uma versão alternativa. Versão alternativa no Guarujá Shore. Eu acho que isso é deprimente demais. Acho melhor a gente se encaixar com o padrão. Vamos aprendendo, hein, moto. Oreno Emoto Gakonani Kawaii Wakeganai. É, não é possível que... Como é que é? Não é possível que minha irmãzinha... Seja assim tão fofa. Seja tão bonitinha desse jeito e que ela dá pra mim secretamente, com esses peitinhos aparecendo. E não aparecem, pô. Não aparece. Pô, mete um mãozão fudido, né? Naquela situação, peitinha, realmente. Né? Enfim. É Oreno Emoto Gakonani Kawaii Wakeganai, não é não? Tem esse Gá aí? Oreno Emoto Gá? Peraí, eu tô falando de cabeça, então deixa eu ter certeza aqui. Oreno Emoto Gakonani Kawaii Akega Nai, isso mesmo. Deixa eu falar, isso não falou menos eu. Ore no imoto ga konani kawaii o Akega Nai. Kona, é Ore no imoto ga konani kawaii o Akega Nai. Kona. É porque tem dois N, é Kona. Você prolonga o cu. Ore no imoto ga konani kawaii o Akega Nai. Peraí, o live vai pro vai, vai, vai. Agora você tá fazendo o japonês correto. Ore no imoto ga konani. E os caras? Kawaii ganai. Wake ganai. Wake ganai. Não tem coisa mais irritante do que o japonês, né? Por que o japonês tem essa mania? Você faltou a entonação. Eto, né? Gakonani, kawaii, wake ganai. É essa coisa doída, né? O Yohan fez melhor. É, mas tem aquela coisa também de você começar baixinho e terminar alto, né? Então é... Não, terminando alto. O seu foi meio feio. Não, tô só mostrando a entonação. Eles começam devagarzinho e vão terminando alto. Eles pedem paciência e querem terminar com aquilo logo, né? Esse nome tá muito grande. Que é essa porra? Pá. É. Minha irmã não pode ser assim tão fofa. Eu prefiro essa tradução. Minha irmã não pode ser assim tão fofa. Não, mas eu acho que passa mais a ideia. Não é possível que ela seja tão fofo, passa mais a ideia. Possível, né? É. Esse, o Akeganai é tipo, sem chances, não tem possibilidade. Não é, não, gente, não é possível assim, que minha irmãzinha seja assim tão fofa. Meu, tem como, cara, minha irmã ser fofa desse jeito. E aí, Johan? E aí, se fosse o CBT, ia chamar Querida Loira. Querida Loira? Tem uma série que é... Irmãzinha? É Sapeca? Twins, o nome original, sei lá, que é, são irmãs gêmeas. Mas uma é uma nerdona e uma louraça gostosa. Uma coisa assim. E aí o título original, o título do SBT é Querida Loira. Ia fazer aquela parada tipo casal gay, né? Aí ia pegar, sei lá, ia pesar Kuroniko pra ser personagem principal. E o nome ia ser Gótica Lolita. Ai, que tosco. Ah, e aí, faça a apresentação da série aí pro pessoal, vai. Você que é o mais inflamado daqui, provavelmente. A série fala sobre o relacionamento entre... Ah, eu quero fazer isso. Eu sempre boto você pra fazer isso quando você tá aqui, então é minha vez. Ah. É, tem esse cara... Sem comentários, né, cara? Vou te pôr num pote. Esse... Ah, então agora eu faço, a sacanagem. O... Tem o... Kyosuke. Tem o Kyosuke. Ele é um protagonista de anime, ou seja... Não, ele não é... tem muito o que falar sobre ele. Ele é meio Kion, mas ele, eu acho que ele é um Kion ainda mais tedioso, né? Porque ele escolheu ter não ter nada na vida dele. Ele escolheu ter a vida mais ampação possível, mais neutra possível. Que na verdade, assim, eu acho que é uma... Eles fazem uma representação... Eles têm uma estrutura familiar que meio que chama isso, porque eles têm um pai que é muito rígido, é um pai policial, né? É um policial. Que usa kimono dentro de casa, então é uma pessoa bem rígida, tradicionalista, e tem uma mãe que é uma folha de papel. Ela é bem mediadora, né? Ela quer que tudo esteja bem sempre, ela é meio neutra, assim, sempre. Mas isso é meio que um retrato da família tradicional japonesa, assim, né? Não, eu digo contemporânea, as famílias de hoje em dia. Que tem sempre uma mãe que vai intermediar... Aí você vai ter os filhos que, né, que no Japão a ambição é você estudar, ter a sua carreira, trabalhar, casar e pronto. É, a diferença, assim, é meio que, parece um pouco com a estrutura familiar das famílias americanas de seriado de sitcom dos anos 50, com a diferença de que nessas sitcoms as crianças geralmente eram rebeldes, aí tipo tinha lição de moral no final em que os pais ensinavam um bom caminho pra elas e tal. Nesse caso não, as crianças se encaixam no padrão, estão dentro da forma. É, nesse caso você tem o Kyosuke, né, que a gente já falou, e a irmã dele é Kirino, ele vê ela dessa forma e todo mundo a ver dessa forma, como a garota perfeita. Ela se dá bem na escola, ela tá no tracking club, no clube de corrida e maratona, como é que eu falo? Ela é uma ginasta. Ginasta? Ela corre. E ela é uma ginasta da escola. E ela é boa nisso, ela ganha medalhas e tal, ela é boa esportista, ela trabalha, ele não sabe, né, mas ela trabalha como modelo, ele é o único que não sabe, a família toda sabe, mas ele é tão desinformado da vida da irmã, ele sabe tão pouco da própria irmã que vive com ele, que ele não sabia nem que ela era uma modelo. É que no momento inicial, quando o anime começa, o protagonista meio que fala que ele tá algum tempo sem se relacionar com a irmã, sem falar com ela. Ela meio que só trata ele mal, ele só se vê pelos corredores da casa. Que é um tipo de relacionamento que, se você tem uma irmã, se você um irmão, ou você tem um amigo que tem, você já deve ter visto isso acontecer, sabe? Sabe aqueles irmãos que dividem a casa, mas eles não têm nenhum tipo de relacionamento. Eles têm suas vidas independentes ali e eles não têm nenhum tipo de amizade, de nada. Eles só estão vivendo ali na mesma casa. E o que acontece? Um dia, como é que isso se desenrola, né? Ele encontra o DVD dela, né? Você que viu mais cedo lá. É, eles se encontram, né? Ele chega em casa, vê ela lá conversando no telefone, tipo, de alguma coisa bem fútil, assim. E aí, ele esquece, ele vai tomar um chá, esquece. Aí ele vai, volta pro quarto dele, aí ele esquece a caixa do lado de fora da geladeira. Quando ele volta, ele esbarra na irmã, aí dá aquele esbarrão, sabe? Aquela coisa de que os dois caem um por cima do outro, e aí as coisas da bolsa dela caem. Aí ele vai lá, vai ajudar ela a recolher. Ele não caiu por cima do outro nessa hora não, cai. É mais ou menos assim, é, tipo, não, tudo bem, mas as coisas meio... se misturaram, né? É. Ele acha o DVD, ele fica na dúvida de que... É, o DVD cai debaixo da mesa, assim, só que ele não vê que caiu de dentro da bolsa. Porque a hora que ele vai tentar ajudar, ela dá um tapa na mão dele, assim. Aí ele fica nervosinho e sai andando. Aí nisso ela sai de casa. Aí ele vê de relance, assim, e vê o DVD. Aí ele fica se questionando, né? E aí o DVD é de um... De uma Rochojo, né? É, de uma Rochojo, só capa. Que o disco que... A capa, né? E o disco que tá dentro é de um erogê. Um erogê envolvendo irmãs e motos, irmãs sim. menores. Aí ele fica lá naquela desconfiança, assim, não sabe de quem é, né? Não sabe se é da mãe, do pai ou da irmã. Ele só fica bem, assim, achando muito estranho aquilo. É, ele se questiona porque não parece ser o perfil de nenhum dos três. É de alguém da família, mas não parece ser o perfil de nenhum dos três. Então, qualquer um que for proprietário daquilo vai chocar ele de alguma forma. Porque não parece ser coisa do pai dele, muito menos da mãe dele. E ele não vai imaginar que a irmã mais nova dele tem algum tipo de fetiche com irmãs mais novas. Eles estão comendo, aí ele solta um verde falando que gostaria de ver... Ah, eu tô querendo ver um anime tal. E menciona um anime que é esse Mahouchoujo, que é a capa do DVD que ele achou, pra checar as reações da mesa. E, obviamente, ela fica dura de medo do lado dele. Aquela e tal. Tossida ou incômoda. É, ele já desconfia, daí quando eles terminam o... Ela sai antes, né, de terminar a comida e tal, ele vai atrás dela e aí ele descobre ela fuçando as coisas no quarto dele. Então, aí a situação se desenrola e ela é obrigada a admitir que o DVD é dela e ela é obrigada a revelar pra ele toda essa vida otaku secreta dela. Porque mas otaku mesmo. Isso, e ela é literalmente... Ela tem pilhas e pilhas de erogue, não só de... Tem vários títulos ali que existem de verdade. Tinha School Days na pilha, várias coisas assim, não só com irmãzinhas. E ela é maníaca, e ela tem um compartimento secreto no quarto dela, onde ela guarda todo o material. Ela tem figures. Enorme com figures e tal. Ela tem figures, ela tem... Todas as versões saem da série, versão editada pra televisão, ela tem o box. A mesma série, versão sem corte, ela tem... Duas versões de cada, né? A mesma versão em Blu-ray. Ela tem também, porque todas as versões que apareceram ela tem que consumir, e todos os jogos ela tem, e todas as versões ela tem o mesmo jogo, versão pra 18 anos, ela tem o mesmo jogo, versão com cortes pra criança, e ela é bem maníaca, bem dedicada pro hobby dela. Ela financia o hobby dela através do trabalho dela como modelo, porque ela é essa otaku maníaca, mas o shape dela não é, ela é uma patricinha, lourinha, bonitinha e tal. Isso, daí vem o título, né? Assim. Oi? E daí vem o título, né, por causa disso, que aí ela vive numa dualidade, onde ela é uma modelo, é uma garota aparentemente normal, só que ela tem uma espécie de vida secreta onde ela é uma otaku hardcore. Isso. E ela se sente muito culpada por isso. As amigas, os círculos de amigas dela são outras patricinhas que não, tipo, não fazem ninguém, até aquele momento ninguém sabia, ninguém. Ninguém pois sabia. É, a culpa dela é tão grande que ela não tem amigos que compartilham do mesmo hobby, nem mesmo na internet, né? Ela não tem nenhum amigo online que ela use um nome assim. A culpa dela é tão grande que nem online ela se disfarça de uma outra pessoa pra poder ter amigos que compartilham do mesmo hobby. E é por isso que ela aproveita que o irmão descobriu, né? Que é a única pessoa que sabe no mundo, além dela, pra forçar ele a compartilhar isso com ela, sabe? Ela começa a dar jogos pra ele jogar, começa a falar dos jogos com ele, começa a inserir ele nessa vida dela, através do aconselhamento, das sessões de aconselhamento que ela pede pra ele, que ela chama com esse nome, né? É, a partir do momento que ele descobre, ela começa a ficar meio obcecada, ela começa a acordar ele na mesma noite, ela acorda ele umas duas vezes pra perguntar coisas, ela começa a compensar todo o tempo que ela teve que pensar sozinha e viver sozinha naquele mundo. Agora eu tenho um companheiro, agora ele sabe, alguém pra dividir esse fardo comigo, então ela começa a ficar meio que obcecada, assim, por compartilhar as coisas com ele, assim. E ele começa a entrar na dela, assim, ele começa a curtir também. Naquelas, né? É engraçado, porque... Não, não, não que ele vá comece a desenvolver uma tara ou algo assim. Ele começa a curtir, tá compartilhando alguma coisa com a irmã dele. Ele tem uma mente extremamente aberta, né? Ele viu aquele hobby, ele viu que é um hobby que é considerado pervertido e tudo mais, mas mesmo assim ele ainda teve o interesse de conhecer melhor, de jogar algumas coisas e tal, e ele viu que não é nada tão ruim assim. E que é legal. Eu acho que pra mim, na verdade, ali entra a parte dele começar a considerar ela como imoto mesmo, como irmã mais nova, e esse meio que esse conceito japonês de que o irmão tem que sempre proteger, sempre, né, estar ali próximo, né, essa coisa assim de que é próximo, mas se calado assim, sabe? E passar a mão quando der, né? Isso, é passivo assim, sempre protegendo, não é pra ele interagir, né? Na verdade, não, mas eu vou falar disso depois. O negócio do Kiyosuke é... Não quanto a passar a mão. É, ele aproveita essa oportunidade pra... É saber... Não. Ele aproveita essa abertura pra poder assumir o papel. Abertura pra passar a mão. Pra assumir o papel familiar que ele acha que é de obrigação dele. E também eu tenho uma leve impressão que ele leva essa vida tão vazia dele, que ele acha que é o certo, mas a partir do momento que ele começa a se dedicar tanto à irmã, ele começa a absorver um pouco disso pra ele, sabe? Ele começa a preencher a vida dele com a vida da irmã, porque ele arruma amigas pra irmã, ele tá sempre, o tempo todo se botando em situações muito constrangedoras pra proteger a irmã, sabe? Ele começa, eu tenho essa impressão que ele começa a preencher o vazio dele através da vida da irmã, ele passa a viver através da irmã. Eu vejo mais pelo lado do paradigma japonês de relacionamento entre irmãos mesmo. De uma identificação do ideal. Não que isso seja o real, mas do ideal, porque isso apela, na verdade, pros otakus, certo? Então, de um relacionamento ideal de como deveria ser. E não de que ele preenche a vida dele, mas sim de que ele está cumprindo o papel dele. Essa é a minha visão. Eu particularmente, assim, a premissa da série é muito interessante. Eu achei interessante quando eu li a primeira vez. E vendo a empolgação, eu fui o último daqui que assistiu, né? O Darko ficou bem envolvido com a série, obviamente, porque tem menininha, então, obviamente. Eu fiquei bastante envolvido, especialmente até o episódio 6, por aí. Aí depois eu fui broxando. E aí porque a série dá até uma queda enorme que eu vou... E aí, eu confesso que eu vi apenas 4 episódios da série. Eu queria que ele visse pelo menos até os 5, que é o que a série leva os limites à coisa que ela faz. Assim, eu me desapontei um pouquinho, entendeu? Eu confesso. Eu me decepcionei um pouco, porque... O que você estava esperando e o que você recebeu? Olha, eu não sei. Eu tava... A gente conta a história e tal, mencionando a história, dá a impressão realmente eu tava esperando algo um pouco mais profundo. Eu acho que a série entrega a premissa que ela se propõe de forma muito bobinha, muito superficial demais, entendeu? Eu acho que é tudo muito óbvio demais. Eu fiquei um pouco desapontado. Eu esperava algo um pouco mais profundo. Mas aí sabe que eu acho que pra mim, por exemplo, o que acontece é que eles tratam todas as situações com muito realismo. O comportamento otaku é muito real. As situações cotidianas são muito reais. Eu não diria realismo. Olha só, o problema é o seguinte, eles apresentam umas situações, assim, que eu achei a série um pouco genérica demais, entendeu? Eu achei, assim, que os personagens não são especialmente carismáticos pra mim, nenhum personagem comunicou comigo. É um pouco, assim, ter a Gothic Lolita é um pouco forçação de barra, entendeu? Dá pra ver por que eles puseram ela ali. Mas a Kuroneko, pra mim, é a personagem mais legal. Por isso que puseram ela ali, pra pessoas como você achar ela a personagem mais legal. Não, mas ela é legal por outros motivos que seria spoiler. Dizer pra você ou pra qualquer outro ouvinte. Eu não sei, por exemplo, a gente tem falado, tem várias séries que a gente conhece, assim, tem várias séries que a gente conhece que falam do mundo otaku. Então a gente falou recentemente, por exemplo, de Kurage-hime, tem o próprio Genshiken, por exemplo. Tem outras séries, assim, que mostram os estereótipos otakus, deixa eu falar, pô. Mostram os estereótipos otakus e deixa a gente descobrir sutilmente o mundo que eles vivem, do que eles gostam, etc, etc, etc. Nessa série, eles ficam a todo momento falando, expondo em voz alta as esquisitices, meio que olha como eu sou estranho, eu gosto de irmãzinhas se beijando, ah, você gosta disso? Não, é baka, hentai, se permitido, sabe, parece que é uma coisa meio novela das 8, entendeu? Uma coisa meio expositiva demais. Eu acho que você caiu numa armadilha que muita gente caiu. Espera, eu achei expositivo demais e você vai vir com essa desculpa de que não porque eles querem fazer um mundo de visual novel, não. Isso, não é exatamente isso. Pra mim isso é bullshit, você pode fazer, ah, não, é ruim, mas é de propósito, não. Não. Pra mim, ou o texto é óbvio ou não é óbvio. Nesse caso, eu achei óbvio. Tem o seu público, só que eu particularmente me decepcionei porque esse tipo de série geralmente não é pra mim, entendeu? Eu atualmente já não busco mais esse tipo de série assim, que seja tão óbvio, entendeu? Eu já passei desse ponto. Isso pra mim é série, assim, pra otaku que precisa de autoafirmação, entendeu? Mas o que eu falei, eu acho que você caiu numa armadilha que muita gente caiu, que foi comparar, levar o Orenoimoto como essas obras que são feitas pra retratar o mundo otaku. Ela não é feita pra isso. Ela é feita, pra mim, como um exercício. Ela é um grande exercício. Pra mim é basicamente isso. Ela pega todos esses arquétipos e todos esses clichês de visual novel e insere em um cenário que, por isso que eu falei pro Johan que não é realismo, um cenário de normalidade, porque é um cenário normal. Eu não acho que é um cenário exatamente realista, porque como você mesmo falou, ele é muito idealizado e ele é muito caricato até, como família tradicional e tudo mais, mas é um cenário de normalidade naquela família tradicional. Mas o que eu quis dizer foi que os elementos, o que eles usam, por exemplo, os elementos otakus, o que eles fazem, as situações, os lugares, a ambientação são elementos realistas. Não que as situações sejam realistas. Elas não são. Elas são postas no mundo real, só que elas utilizam os elementos reais pra se tornarem mais convincentes e pra criar um elo com o espectador. Peraí, deixa eu terminar o raciocínio aqui, senão eu vou perder. Eu acho que isso que você falou faz até parte do que eu entendo como a proposta da série, que é você pegar esses elementos de visual novel, inserir em personagens que, num primeiro momento, são normais, como a Kirino, que é uma patricinha, até mesmo as amigas dela, a Saori e a Koroneko. Você depois descobre que, apesar delas serem apresentadas já no estereótipo visual novel, vamos dizer assim, a Saori é uma personagem de é um otaku de um anime dos anos 90, né? Porque ela tem aquele óculos de espiral e tal. Ela é muito caricata, a Koroneko também é bastante caricata, mas lá na frente da série, inclusive é pouco explorado, queria que fosse mais explorado, você descobre que elas também são pessoas normais. Elas fazem o caminho inverso. Você vê o cenário de normalidade depois de ter visto o cenário caricato. Enquanto no Kyosuke você vê que ele é um cara normal, que ele é posto nessa posição de protagonista de visual novel. A Kirino, ela é uma garota patricinha normal que é posta nessa posição de tsundere. Todos os personagens ali, a Yasi, a amiga dela, ela é outra patricinha normal que ela é posta. Ela é posta nesse cenário de yandere, sabe? Que ela realmente, pra mim, é que tem as relações, foi ela que abriu esses olhos pra mim. Por isso que eu queria que você visse o quinto episódio. Ela é que tem as reações mais exageradas e que mais chocam quando acontece. Que são mais out of place, sabe? São mais mal colocadas porque você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E é com elas que você entende que a proposta dali parece ser essa. Inclusive, esse mérito não é do anime, é da visual da light novel. Que é pegar essas coisas e inserir no cenário de normalidade. E outra coisa, os personagens, eles não são muito profundos num primeiro momento, e isso não é exposto em momento nenhum, mas se você parar pra pensar, a série abre lugar pra você discutir bastante a motivação daquele pessoal. E dá pra você discutir a nível bem profundo, sabe? Cara, mas eu não sei, se a série não me mostra isso, entendeu? É, se em 4 episódios a série não me mostra isso, é meio duro você pedir pro cara, uma série de 12 episódios, você pedir pra ele aguentar 5, pra ela, aguenta 5 que vai ficar bom, tipo, eu tenho outras coisas pra assistir. Não, mas não é aguenta 5 que vai ficar bom, é aguenta 5 que vai ficar ruim, depois do 6 fica ruim. Então, ok, então, você vai vender a série pra mim. Eu não tô querendo vender a série pra você, o que eu tô querendo constatar que é o seguinte, é um produto de nicho, e é um dos maiores produtos de nicho que eu vi no Japão. Exatamente. É o que eu acho que falta, então, o que eu acho que falta é analisar que, na verdade, é exatamente isso, é um produto de nicho, porque esses personagens são retratados de formas extremas. Por isso que, às vezes, você pode ter faltado se identificar com alguém ou com alguma situação ali, porque eles são retratados como situações extremas. É o irmão mais velho é o garoto que não conhece nada, a irmã mais velha é a garota que vive na dualidade, aí você vai ter a Kuroneko, que é uma faceta do mundo otaku, vai ter a outra garota que vai representar um otaku, uma cultura otaku antiga, e através desses extremos é que você vai tornar, através da comparação entre esses personagens, entre os extremos que cada personagem representa, que você vai poder ali captar o contraste e vai ressaltar as características de cada um. Isso, na verdade, é feito de uma forma que o espectador se identifique, porque esse anime é feito para um nicho. Então é para você, para o espectador japonês, o otaku japonês olhar e falar assim, olha, aquele sou eu, entendeu? Não, e eu acho que nem é só isso. Olha só. Eu digo de nicho porque é um exercício narrativo que você só vai pegar se você entender aquele nicho em que ele tá inserido. Presta atenção. Eu entendo que ele é muito de nicho, sim, se você não é familiarizado com o conceito. Você, no mínimo, tem que ser familiarizado com o conceito de visual novel ou o que aquilo representa, o que as pessoas, a visão que as pessoas têm daquilo, de erogê, etc. E agora, eu sou uma pessoa que eu sempre falo que eu não preciso me identificar com uma história pra poder gostar dela. Só tô batendo nessa tecla. Eu até critico, já critiquei aqui no podcast, até quando a gente tava falando sobre Scott Pilgrim, que não deu certo, porque não achou seu público. A gente até comentou, as pessoas querem se ver nas histórias, elas não precisam. Pode ser um mundo que não faz parte do delas, e elas vão gostar assim mesmo. Então, eu não acho que esse seja o caso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas que não tem nada a ver comigo, aliás. Quase nada que eu assisto tem alguma coisa a ver comigo, né? Praticamente. Agora, eu realmente acho que é uma série que tem potencial, que ela apresenta, que ela dispõe bem as peças no tabuleiro, só que ela não conduz o jogo muito bem. Eu acho que, sim, é uma coisa muito óbvia, porque nicho por nicho, até Kurageihime, por exemplo, é bem de nicho também, e se você não for familiarizado com uma série de conceitos da sociedade japonesa, você não pega. Mas aquilo dali, mas aí é diferente. De nicho dentro do próprio Japão. Entendeu? Você vai ter ali aquela cultura otaku. A série apela pra obviedade e não tem desculpa pra isso. Mas peraí, você conseguiu, eu acho que eu falei demais, eu não sei se foi muito claro, você conseguiu entender o meu ponto? Como eu enxergo? Eu também não sei se eu sou muito sonhador, você discorda? Eu consegui, mas eu discordo, presta atenção, você não tá fazendo um visual, você tá fazendo um anime. Você tá fazendo um anime, acabou. Não, mas você não entendeu o que eu quis dizer. É outra mídia, toda dita. Uma visual novel é igual um filme de videogame. A trama de um videogame, às vezes, ela pode ser risível, ela pode ser ridícula, mas ela é hiper divertida, porque ela serve pra você interagir agir. Então ela não precisa ser uma trama, não, ela não precisa necessariamente ser uma trama muito profunda. Pode ser um Mario, que ele tá indo salvar a princesa, não tem nem história aquilo. Agora, se você vai fazer um filme do Mario, primeiro, por que se importar em fazer um filme do Mario? Não faça. Agora, já que você quer fazer, você tem que dar uma história pra ele. É uma outra mídia. É, mas aí... Não interessa dizer que, ah, não, é óbvio assim mesmo, e aparentemente é bobo assim mesmo, mas é porque é uma narrativa de visual novel. Pra mim, isso, eu não compro essa ideia, pra mim não funciona. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o exercício de você inserir esse tipo de coisa em situação de normalidade, sabe? O que, que vai acontecer agora? A série, pelo menos pra mim, o tempo todo ela me dá essa impressão. Eu não cheguei isso em momento algum. Até onde eles vão levar isso, sabe? Cara, é igual, sei lá, eu comparei com, sei lá, uma sériezinha tipo, sei lá, Comic Party, por exemplo. É igual. Não. É aquele bando de otaku vivendo coisas. Não é isso, cara, não é isso. Falando, ah, eu sou otaku, olha como eu sou estranho. Aí outras pessoas têm reação, ah, você é estranho, ah, e isso é engraçado. Não é isso, não é isso. Nossa, então, sei lá. Que eu tive, sabe? É, então, parece que eu vi outra série, que pra mim também não ficou tão assim. Cara, ele acha o DVD. Ele acha o DVD. Aí, eu sou estranha porque eu gosto disso, mas isso faz parte de mim. E eu quero continuar sendo assim, entendeu? Toma aqui, outros amigos esquisitos pra você. Ah, eu só gosto de Lolita, eu gosto daquele anime que não tem história, as pessoas lutam e tem yaoi. Ah, não, mas eu prefiro o Magical Shoujo, o meu é melhor que o seu. Eu vou falar. E sabe, a história não anda, assim, vou falando, é otaku que precisa de autoafirmação, entendeu? Eles são otakus, sendo otakus da forma mais óbvia, e para por ali. Eu consegui pegar o teu ponto. Só que eu acho que o anime vai além disso. Eu concordo com você, peraí, ele é muito positivo. Peraí, sim. Eu quatro... também acho muito positivo. Peraí, a única forma de eu acreditar em você que o anime vai além disso é se você falar que depois do quinto episódio fica assim. Só que você falou que depois do quinto episódio não fica assim. Não, é porque o quinto episódio me fez olhar pra ele com outros olhos, entendeu? Porque o quinto episódio leva isso pra outro nível. E é quando ele leva isso pra outro nível que eu comecei a entender, peraí, aqueles quatro episódios que eu vi, eles estavam fazendo isso e eu não tinha percebido, entendeu? O problema é que o ritmo muda depois. Aí o sexto episódio, ele é um contraponto pro quinto episódio e depois disso a série decai. Muito, muito mesmo. Só pra fechar essa discussão aqui quanto ao objetivo da série... Não, é que eu acho assim, por exemplo, o que eu vejo é que eu não vejo também que foi feito exatamente... vamos animar uma light novel. Tudo bem, pode ser que os elementos da light novel sejam extremamente presentes ali, mas eu não acho que foi que é só isso. Eu acho que na verdade aquilo ali foi direcionado muito pro público otaku. Entendeu? Tanto que ele teve como é que fala? Streaming simultâneo no Nico Nico, no Nikodoga lá. Ele teve um destaque muito grande entre os otakus, mas os otakus mesmo, eu não tô falando de... A gente não quero dizer otaku daqui, entendeu? Não é o otaku, o pessoal que gosta de anime, não. A galera que fica no Nichannel, esse pessoal assim, que foi lá que isso fez sucesso. E aí essa parada assim, sabe, de que essa ironia de que o cara ali, ele vê uma situação na qual ele se identifica, mesmo que seja uma situação básica assim, que envolva elementos básicos, às vezes você vê uma situação ali e aí tem aquela ironia de que o cara dá risada daquilo, sendo que aquilo é uma representação dele. Mas você não concorda com o Live em que o diálogo, o texto é meio expositivo, sabe? Ele é mais expositivo do que o normal, ele é desnecessariamente expositivo? Mas tudo bem, eu concordo, só que na verdade eu acho que aí isso é proposital, entendeu? Isso é feito de uma maneira... Tá. Então, isso tipo é pro assim... mesmo público, isso é pro mesmo público que consome Mahou Shoujo... Por exemplo, aquele que a gente tá falando, como é que chama? Mas aí que tá um... Não, agora tá parecendo que eu tô vendo coisas que não tem. Não, peraí, rapidinho. Eu entendo que o anime... Como eu falei, eu entendo que ele é de nicho, eu entendo que os otakus devem ter se envolvido muito. Mas, por mais que uma trama... ela seja de nicho, pra ela ter um alcance maior pra você, mesmo se você não se identificar tanto, você gostar, ela tem que ter elementos, assim, ela tem que ter coisas na forma de contar a história, os personagens têm que ter alguns valores que tornam essa obra boa pra você consumir. Então, tipo, se esse anime, ele é feito de uma forma que ele só serve mesmo pra quem tá naquele mundo, então ele realmente não é uma coisa pra mim, assim, não é uma coisa que ele não pode ser encarado mais como um anime. Você não pode mais colocar ele do lado... Não, ele é um advertising, entendeu? Ele é uma propaganda dessa cultura, mas... feita pra quem já faz parte dela, sei lá. Ele é tipo Vanguard. Não, mas peraí, calma aí. Vocês dois... Eu tô meio fora da discussão de vocês dois. Vocês dois, pra mim, estão falando exatamente a mesma coisa, só que sob o ponto de vista de quem tá do lado dos otakus e quem então, tá não tá. Então você tá on drugs, cara. Não, é, porque ele tá falando... Ele acabou de falar, sabe, que é feito pro público otaku. Você acabou de falar que é autoafirmação pra otaku. Espera, mas ele tá dizendo isso meio que pra justificar a série. E eu tô querendo dizer que isso... Não, eu tô querendo dizer que eu concordo com isso, mas que isso não justifica justifica a série do ser do jeito do que ela é, né? É, entendeu? Isso não justifica as coisas que eu acho negativas a respeito dessa série. Meu ponto aqui exatamente é outro, entendeu? Eu concordo com os dois, inclusive, que a série, ela é feita pro público otaku, com o anime principalmente. O valor que eu tô vendo, ele mais vindo da visual novel, principalmente com o que acontece com o anime depois, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele foi feito com essa ideia pra vender pro otaku veio e falar, nossa, que legal isso. Mas ali dentro tem um exercício de narrativa interessante, que é essa coisa que eu falei anteriormente. Esse exercício de narrativa veio da novel, sabe? E ele tá na novel. Então, é isso travestido. Talvez, aquele negócio, como eu gosto muito de personagem, por algum motivo, os personagens, pra mim, não conectaram comigo, eu não vejo, eles não tiveram carisma suficiente pra mim. Então, talvez por isso, eu não tenha ficado, a série não tenha me intrigado tanto a ponto de eu ver esse subtexto todo. Eu vou te falar que eu concordo com você também. Eu não vejo aqueles personagens com carinho. Eu vejo eles de forma fria, analisando o mesmo exercício que tá sendo feito ali, sabe? Tanto que a própria Kirino, na verdade, ela é a protagonista mais querida e mais odiada ao mesmo tempo. Porque ela trata todo mundo muito mal. Ela é um porre, cara. Ela é um porre, não. Ela é muito porre, chato. Não. Chega um momento mas que ela é um porre. Ela é um porre no bom sentido, por exemplo. A Haru é um porre, mas ela é um porre legal de assistir, porque ela é um porre engraçado, divertido, carismático. Essa Kirino, ela é só um porre, um porre sem graça, um porre sai daqui, me deixa em paz. Tá, mas aí eu vejo assim, ela é feita de um jeito que ela é um porre de verdade, de como uma irmã real seria, ou de como uma irmã real é, ainda mais se você analisar o contexto japonês da coisa mesmo, de como os relacionamentos são construídos no Japão, é de você ver que ela retrata com fidelidade de como que uma garota se comporta com o seu irmão, como ela interage com o irmão. Então eu acho que vem daí, de que aí ela o pessoal gostou dela exatamente por causa disso, porque ela é um personagem real. É, e essa só que por mesmo exemplo, tempo, só que por ao exemplo, mesmo tempo ele é um personagem vazio, porque ele é construído só dos clichês, entendeu? Do que envolve eu sei, que mas por esse tipo de personagem. Por exemplo, se eu puser agora uma câmera na minha casa, filmando a minha casa, deu, vai ser o filme mais chato do mundo. Mas aí você fala, não, olha, é a vida real de uma família de classe média brasileira, blá blá blá, sabe? Mas não vai justificar, o filme vai ser ruim, por mais realista que seja. Ah, não, só quem vai gostar desse filme são as pessoas, são os vizinhos dele, entendeu? Não. Tipo, essa questão de dizer que é ruim ou bom, isso aí já é de perspectiva, do teu ponto de vista. Eu não acho que seja tanto assim. É sim, porque hoje em dia você tem uma coisa chamada Big Brother, que acontece, que fica lá 24 horas o pessoal só fazendo isso, e tem gente que paga o pay-per-view e fica assistindo o dia inteiro. É diferente, mas a situação é diferente. As pessoas assistem porque as pessoas que estão lá são bonitas fisicamente, elas assistem porque eles estão presos numa situação extrema, elas querem ver o barraco acontecendo, é diferente, é outra coisa. Se você pegar uma situação na tua casa que você fizesse essa... O pessoal não tem aqueles reality show da TV. Eu só acho assim, eu acho que a vida real, eu amo os reality shows americanos porque aquilo não é a vida real. Metade daquilo é armado, entendeu? Sabe, é um clima legal. Eu tô falando o seguinte, a vida real não é legal o suficiente pra você simplesmente me dizer que, ah, isso aqui é realista, então por isso é legal. Aí, não, mas tudo bem, mas aí eu volto a dizer que você não tem nenhuma... Você tá falando, porque não é realista. Tudo bem, mas é o que eu volto a dizer. O argumento dele, não sei, eu também não acho. Não, meu argumento é que não tem nenhuma... É crível o suficiente pra permitir o exercício que eu falei, mas ele não é realista. O que eu quero dizer é o seguinte, por mais que sejam estereótipos otakus que existam na vida real, não é suficiente. Otaku é um bicho chato, entendeu? Pra você ser legal, você tem que ser otaku e ter algo a mais, ter um carisma a mais no personagem pra eu poder me importar com ele, que nem os personagens de Genshin, por exemplo, né? Eles são otakus com todas as características, com todas as manias, as esquisitices. Tem vários personagens, cada um deles representa uma faceta otaku diferente japonesa. Do mais hardcore ao menos, ao mais fantasioso. Mas todos eles têm carisma, você consegue relacionar com todos eles. Não, mas aí o Oreno Imoto aí já é uma perspectiva, uma forma de contar essa mesma história, esse mesmo ponto de vista, só que de outro jeito, entendeu? Você tá falando sobre otakus, só que você não tá querendo tornar cada um deles um herói, um protagonista, uma pessoa com quem você identifique. Não, você tá contando uma história, que é o que eu falei, é uma história que não é real, ela não é realística, só que ela usa os personagens, todos eles têm elementos que você encontra no cotidiano, no mundo real. Entendeu? Agora, eu acho que por isso que eu acho que justifica. Não, eu acho que tem como você fazer personagens que sejam... Eu já vi muitos Slice of Life. Tem como você fazer personagens que sejam realistas como pessoas, assim, e tal, mas que sejam interessantes. Eu acho que os personagens... Acho que vocês estão dando volta, vocês estão falando a mesma coisa. Isso é chato, Mike. A gente não tá falando a mesma coisa, porra. A gente tá falando a mesma coisa, só que enquanto ele acha essa coisa ele acha que existe uma justificativa pra isso, eu não acho, só isso. Você tá com a impressão que a mesma coisa que você é burro. Não, vocês estão discutindo a mesma coisa, vocês não vão chegar a um consenso, os dois, então parem, né? Não, eu tô querendo dizer, pro caso não ter ficado muito claro, isso. Não, eu entendi. É o ponto que eu tô me sentindo meio Maurício Saldanha aqui, porque vocês estão falando de uma coisa, eu tô falando de outra. Ô, Johan, você concorda com o que eu falei sobre o exercício, sabe? O Live já falou, você não falou. Mas é que eu tô falando, é que eu ia falar agora. O que eu acho que justifica, por exemplo, é que ele não é o tipo de narrativa normal, porque eu acho que quem tava fazendo anime saberia fazer um tipo de personagem que fosse carismático, que fosse as pessoas fossem identificar. Ele foi saberia, feito dessa forma. Tem vários casos de personagens que não são. A pessoa não é. Mas aí, por exemplo, aquele diretor naquele momento, eles não foram felizes. Mas aí o que acontece? Todos os personagens são dessa forma. Então isso, o que faz você perceber? É que isso foi feito de propósito, certo? Então por que isso foi feito? Aí entra no ponto do Mike. De que isso foi feito? Então, pra mim. Deixa eu acabar de falar. Pra mim, então, isso foi um experimento fail, entendeu? Eles tentaram experimentar alguma coisa. Mas é que eu falo, aí você entra na questão de ser bom ou ruim, que aí isso vai de cada um. Eu e o Mike, por exemplo, achamos bom, achamos que foi bom, e você achou que foi ruim. Só que, na verdade, que eu acho assim, eles usam esses elementos dessa forma proposital pra ser dessa maneira, que você não se identifique tanto, que ele seja mais preenchido de clichê do que de elementos carismáticos, pra que eles representem dessa forma a narrativa da novel, que é uma narrativa diferente. Eu tenho que deixar claro. Eu acho que isso mata uma história. Desculpa, pra mim, uma história que não tem um... Assim, cara, você pode ter o personagem mais chato do mundo, a gente falou de um filme há um tempo atrás, da Lili Chouchou, que a gente começou a falar, todos os personagens são chatérrimos, são adolescentes, chatérrimos, boring, mas eles compensam com outros elementos da história que te fazem assistir. Alguma coisa na história tem que te prender ali. Se não é o personagem, tem que ser a situação. Então, o que eu tô falando é o seguinte, eu acho que uma história ser boa ou ser ruim não é só ponto de vista, não. Tem a parte subjetiva, mas existem narrativas superiores e narrativas inferiores. Então, é o seguinte, se você tem uma trama que é apresentada de forma óbvia, um texto que é meio bobinho e personagens que não são muito interessantes, pra mim, mesmo que a intenção por trás daquilo seja boa, nesse caso, em especial, eles falharam. Eles deveriam ter feito alguma coisa ali ser um pouco diferente do ordinário. Eu não acho uma série ruim. Por exemplo, eu vou continuar assistindo, por exemplo, vou assistir até o fim. E, inclusive, eu acho Orenoimoto muito mais legal do que todas as séries que eu não gostei dessa temporada, por exemplo. Orenoimoto é melhor que Vanguard. Muito. E é melhor que Infinity Stratos também. Vanguard é bom, cara. Então, eu tô me convencendo que o Vanguard é bom mesmo, sabe? Antes eu era meio Git Pelazer, mas eu tô assistindo, é bom mesmo, é legal. Como eu estava falando, Orenoimoto é uma série boa, ela tem elementos de análise que são interessantes e eu vou assistir até o fim. Mas, como eu estava falando, eu acho que ela carece de carisma, tanto na trama como no conto dos personagens, e eu não acho que isso seja justificado. Não acho que eu isso acho seja que assim, proposital. A gente vai falar, por exemplo, que depois a série desanda. O meu ponto é o seguinte, é que eu acho que é justificável, porque eu já expliquei o que eu acho que foi feito, entendeu? Eles utilizaram aquele cenário da novel, fizeram os personagens dessa maneira pra ser uma outra abordagem, pra focar num público específico. Essa é a minha visão, só isso. Mas peraí, então quanto ao desandar da série. No sétimo episódio, a série começa a seguir um caminho diferente da novel. Começa a entrar fillers ali. Eu sei que o sétimo e o oitavo são, não sei se a partir daí tem mais algum que é. Mas o que acontece? Eu não sei se é spoiler, eu acho que não é nenhum grande spoiler contar essa partezinha da trama. A Kirino, ela escreve light novels pra celular. No anime, ela consegue que um seja publicado. Na light novel, ela mandava vários e a editora roubou a ideia dela. E a novel fez sucesso e ganhou um anime. No anime, isso não acontece. No anime, é ela que consegue publicar e ela ganha um anime. E fica muito surreal. E isso é um caminho bem diferente, né? O que acontece é que perde o ritmo completamente. Imagina você tá assistindo, por exemplo, 5 episódios de uma certa série e de repente parece que é outra, só que com os mesmos personagens. E é irritante, sabe? Você vê situações ali, você vê que o pessoal que tá fazendo aquela história ali não tem tanta competência quanto o autor original, então você vê que tem situações ali que poderiam ter sido desenvolvidas de outra forma, que tal personagem tomaria outra reação e eles não tomam. E você fica irritado porque não tá acontecendo do jeito que devia acontecer, sabe? Tá tudo errado ali. Não, e é horrível. horrível, horrível mesmo. É um negócio assim que fica... E é surreal. E nessa parte que eu falo... Por que que teve a diferença? Eu não sei exatamente, parece que isso é meio que um boato, mas o estúdio, que é o... Não, Ike Build. AIC, né? IC. Ah, é o AIC, isso mesmo. Anime International Company. Eu não sei se foi o AIC ou se foi a editora, mas com os envolvidos ali na produção do anime, rolou essa história de plágio. Não sei também se eles foram acusados de plágio, se alguém plagiou eles, mas tinha um caso recente envolvendo plágio, e eles não queriam abordar isso no anime justamente por ter acontecido recentemente na vida real com a produção. Não foi aquela parada de que eles estavam usando as capas, as coisas, tudo sem pagar royalty pra ninguém? Foi isso? Eles estavam pegando, se eu não me engano era isso, tava aparecendo um monte de anime ali, um monte de coisa ali, um monte de erogê, e aí eles não estavam dando crédito a ninguém, e aí eles estavam também, aí as produtoras estavam achando que eles estavam representando de uma maneira pejorativa, sem pedir autorização deles, aí rolou um negócio assim. Ficou meio que exatamente isso, mas foi por motivos do mundo real, por um escândalo muito próximo ao que aconteceu com relação ao que aconteceu nas novelas, que eles resolveram mudar. E aí o que o pessoal do anime resolveu fazer? Ah, vamos dar uma de metalinguagem aqui, vamos mostrar as dificuldades que na produção de um anime, do que muda do produto original pro anime, sabe, tal. Vamos aproveitar que a gente tá mudando o produto original e vamos falar sobre a mudança do produto original no anime. Só que eles fazem isso de uma forma muito feia, sabe, eles não conseguem fazer de uma forma que pra mim foi satisfatória, como no que aconteceu antes, que era igual a Light Novel. A gente falou do sétimo, porque é do sétimo episódio. Isso acontece no sétimo e no oitavo. Essa tramazinha da Light Novel e do anime acontece no sétimo e no oitavo. Eu lembro que a gente tava assistindo, né, o Darko, e aí foi um negócio assim, a gente ficou meio naquela de que, pô, mas a gente gosta, mas tá tão ruim. Sim, e depois isso aí não melhora muito, não. Depois Não, fica totalmente perdido. Até o último episódio, aí o último episódio volta pro ritmo que tava antes. Mas mesmo assim, o que acontece no último episódio é muito abrupto, sabe? É muito... Temos que terminar isso daqui. Vamos arrumar um clímax e vamos fechar isso do nada. A execução da segunda parte do sétimo episódio em diante, eu não sei o que aconteceu. Se mudou alguma coisa, algum diretor, alguma coisa. Eu sei que fica bem confuso. Eu não sei. Tem vários indícios ali que me mostram que a minha ideia desse exercício aqui que ninguém no mundo parece concordar, parece ser verdadeira. Porque o próprio estúdio tenta fazer isso e falha. Esses quatro episódios a mais, eles vão seguir a novel? Pois é. O anime terminou e teve o seu final. Só que agora eles vão fazer como numa visual novel. E vai ter um final alternativo. Um outro final. Ah, não vão ser episódios. Vão ser finais alternativos. É um final alternativo só. São três episódios que culminam no final. É outra rota. Numa visão nova, isso teria esse nome. É uma outra rota. Não, peraí. Cada episódio é um final novo. Não, peraí, pô. Você assistiu o episódio. Aquele episódio não termina ali, não. Vai continuar. O 12º agora, como que não termina? Acabou, pô. Você como assistiu? Como que acabou, cara? O True Root, você não assistiu? É só aquilo? É só aquilo, cara. Apareceu no final, The End. Bom, não vou dar spoiler, mas é aquilo. Ele é exatamente igual. Você vê que ele tem umas cenas, até por isso que eu te falei, o Endless Imoto, que ele tem umas cenas iguais, ele só muda em alguns pontos e acaba naquele desfecho. Eu fiquei com a impressão que dali ia continuar, ia desenvolver a rota da Kuroneko. Não, aí vai ter outro, vai ter o Good End, depois tem o True Root, que foi o que teve agora, então Good End original. Vai ter as várias rotas da Visual Novel, acaba esquecendo o final. Tanto que se você ver o nome do episódio, é o 12º episódio de novo. Eles chamam de 12º. Não, e eu acho que essa decisão de fazer esse final dessa maneira foi o que, tipo, chamou a atenção de volta. Porque antes de eu ter assistido, eu tinha ficado na dúvida se iam ser três finais ou se ia ser só um final. Aí eu não lembro, eu acho que eu deixei passar esse The End e fiquei achando que ia continuar dali, porque termina bem aberto, né? Então, mas dessa forma que termina aberto também é o tipo de coisa que acontece em visual novels. Não acho que desperte meu interesse, não, cara. Eles estão... E ali é pior ainda do que no Endless Eight, porque é o seguinte, esse episódio, ele tem... Metade dele é praticamente idêntico ao último final. O último episódio. E eles reutilizam, né, a animação. Eles não reanimam. Então perde todo o valor, sabe? Eles estão fazendo meio episódios. São três episódios que, na verdade, são meio episódio de coisa nova e o resto é tudo material reutilizado. É bem aquilo assim, né? Olha, o orçamento era pra 12 episódios, a gente queria fazer 15, os outros três a gente vai tentar fazer com o dinheiro que sobrou aqui. Ou é bem aquilo assim, vamos ganhar mais dinheiro. Também é uma outra interpretação. É porque assim, isso vai vir como extra no Blue Disc, né? Blue Disc é ótimo, no Blu-ray. Então, vai vir sempre como extra, então eu não sei. Cara, você tá falando de um público que, como a Kirino, compra todas as versões diferentes que saem. Então, só de você ter um diferencialzinho desse que é feito, que é meia boca, que é feito nas coxas, poderia ser melhor? Já é negativo. Sem contar que o streaming só tá saindo em 360p. Eu tive que ver tudo pixelado. É horrível. Também. Quase chorei. E, pelo visto, isso não vai seguir as novelas, né? Inclusive o jogo de PSP tem várias rotas. Claro. Eles brincam muito com isso. Então tem, tipo, a rota do pai, tem a rota homossexual, tem a rota com o personagem morre. Tem várias rotas bizarras, assim, brincando com rotas que acontecem em visual novels e rotas que também não acontecem. Só pela brincadeira mesmo. Então, isso pelo visto não segue a novel. Eu acho que a novel não tem, tipo, essa novel que é alternativa. Não, a novel segue uma história só. O pai é um bom personagem. Você gosta do pai? É. Mas ele é um dos maiores epicentros de diálogos positivo, né, cara? É, mas eu acho o personagem em si é o mais promissor, o mais legal. Por quê? Porque sim, porque ele é esse eu gosto dessa figura. Essa figura tradicional autoritária japonesa, eu gosto da forma como ele tenta lidar com a família dele, essa distância. É um tema que eu gosto, então ele representa esse tema ali. E aquele negócio, por exemplo, a cena em que ele, o Kyosuke, defende a irmã dele pro pai, logo no começo da série, eu acho interessante porque, apesar de ser expositiva também, é um pouco mais realista. Por quê? Porque é o pai dele que não entende nada daquele mundo, entendeu? Porque quando eu falo expositivo, é você ter duas pessoas que fazem parte do mesmo universo falando demais sobre aquele assunto, coisa que na vida real as duas saberiam. Então dá pra ver que elas estão falando pra gente, não é pra elas. Naquele caso, combinou. Então combina se eles chegam e tentam explicar pra ele o que tá acontecendo, o que é aquilo, o que não é. Porque o personagem não sabe. Então soa um pouco mais verdadeiro do que você ter as duas garotas otaku conversando sobre aquilo. Mas é aquilo que você falou sobre diálogo expositivo inútil, né? Porque aquilo ali já tá sendo feito por um público que já tá inserido naquilo, sabe? E por isso que também reforça essa minha opinião de que é proposital. Mesmo sendo ruim, entendeu? E aquilo dali é visivelmente um flag, o que eles chamam de flag no visual novel, que é o momento que você faz uma escolha que muda a rota que você vai seguir. Por isso que ele é um momento muito dramático. A música, a trilha sonora... Sim, ele tem que fazer escolha na hora, parece, né? Visual. Então, e tem outras cenas daquele tipo durante o anime, tem mais umas, duas, sabe? E mesmo a música, que eu ia falar da música, aquela trilha sonora ali é a trilha sonora de um Eroge. Ela é muito dramática, ela é muito melosa, ela é muito out of place, sabe? Ela é bem a trilha de um Eroge porque... Você tem versões de Eroge que não tem áudio, né? Não tem fala. Então a música tem que ser muito exagerada, assim. Até o próprio texto tem que ser tão exagerado, assim, pra passar todo o exagero daquilo dali. E essa é a especulação minha, mas eu acho que isso das visual novels, de ter tramas tão exageradas, que mexem com a sua emoção, não só sexualmente, mas o que mais tem por aí, a visual novel que te faz chorar no final, eu acho que é meio que pra dar as emoções que os otakus não sentem na vida deles, sabe? Eu tô me sentindo tão bem agora, tão normal, porque eu fui jogar... Eu joguei metade no visual, aquele Yumi Mirukusu. Uhum. Eu achei tão chato, assim, eu achei legal as personagens, alguns diálogos e tal, isso aqui, isso aqui lá, você até se absorve naquilo, né, mas como um passatempo, assim, um passatempo indolor, assim, que não acontece nada, tipo, eu não senti nada, assim, muito menos sexualmente, assim, não tem como. Mas aquilo dali foi feito pra inserir o cara, pra o cara ficar totalmente envolvido naquilo e mexer com todos os sentimentos dele de forma extrema. Não tem como. Quando ele vê aqueles problemas que aquelas pessoas, porque o Yume Mirukusuri é assim, né. São três garotas, cada garota tem um problema psicológico, uma sofre bullying, outra usa drogas e tal. Outra pensa que é uma fada, né? É, essa é a drogada. Ela pensa que é uma fada porque ela usa drogas. É a minha favorita. Ela é esquizofrênica e drogada. E tem a bonitona do colégio. Que é da pressão social, ela assume uma posição que não é a posição que ela quer, então ela tem grandes problemas, assim, sociais de figura e tal. Ele tem uma irmãzinha. Ele tem uma irmãzinha, que é alívio cômico, né? Não tem a rota da irmãzinha. É, ela é alívio cômico. E o jogo serve pra isso, serve pra expor essa coisa. Então, por exemplo, o Erk ganhou um anime, sabe? Eu não joguei a visual novel, mas eu chorei feito um bebê no final daquele anime, sabe? Porque é muito, envolve doença, morte. Ah, em anime. E garota em cadeira de roda, sabe? Animes me emocionam. Tô falando que visual novel, pelo menos essa, a única que eu joguei, não me emocionou. No formato de visual novel, não foi suficiente. Você acha que aquela história no formato de anime te emocionaria? Talvez, eu só sei assim. Ficaria mais envolvido. Não me emocionaria porque aquilo ali é bem feito pra chorar, mas você ficaria mais envolto naqueles problemas que aquelas pessoas. Sim, sim. É aquele negócio, eu não sou um gamer, não adianta. Eu não sei, eu só sei me envolver com as coisas se eu não tô fazendo parte delas. Foi o que eu te falei ontem, né, cara? Eu poderia ficar horas tentando discutir, tipo, provar meu ponto, mas tá no teu ponto cego. Você não consegue entender essa coisa de estar no. De se envolver e estar na posição de personagem principal. Só que, mais uma vez, eu bato na tecla de que um produto audiovisual é uma outra coisa e tem as suas próprias qualidades e características e não pode ficar se apoiando só no conceito do material base, entendeu? E eu concordo com você, mas eu gosto desse tipo de coisa poder existir no Japão, isso lá. E se fosse assim, você adaptaria um mangá sem animação, um monte de quadro com efeitos sonoros, como fazem, né, em alguns casos, eu acho ridículo. E beleza. Não, mas você tem que entender que no mangá eles não se mexem. Por que você quer que eles se mexam aqui? Entendeu? Tem que ser preto e branco, né? É. Mas não tem cor no mangá, você quer que tenha cor aqui? Eu não discordo de você. Esse anime é feito quem gosta de mangá. Eu não discordo de você, mas eu acho interessante isso existir. Eu acho uma coisa interessante isso ser possível, e principalmente no caso de Ore no Imoto, isso ser feito de uma forma boa. Porque isso pode ter sido feito de uma forma ruim. E foi. Você disse que é melhor do que todos os animes da temporada que você não gostou, pô? Sim, o que não quer dizer muito que os animes dessa temporada que eu não gostei são bem ruins. Você falou com todas as letras que não é ruim. Não é ruim, mas foi feito de forma ruim. Não é ruim porque o pacote geral tem coisas positivas, entendeu? A música, eu amo a música tema daquele anime. E eu adorei o encerramento. Tem um encerramento? Tem vários encerramentos, são vários. É toda vez muda, né? Eles são todos feitos por fãs. Foi um, foi um concurso feito no Nikodoga, tudo composto por fã. Perfeito. E o fã também escolhia a dubladora que ia cantar. Perfeito, porque são todos, os que eu vi foram maravilhosos. E a música de abertura é perfeita. Ah, o anime tem uma embalagem muito legal, né? A abertura muda todo episódio e tal. Tem uma embalagem bem legal. Eu concordo com os dois. Eu acho que os dois estão vendo que o anime foi feito... Sua bichinha. Não, os dois estão feito que o anime foi feito pra vender pra otaku. Ele ganha dinheiro com isso, pro otaku olhar e falar, nossa, que legal, as coisas todas que eu gosto estão aí, isso mexe comigo, metalinguagem e tudo mais. São os dois olhando pra mesma coisa, com pontos opostos, extremamente opostos. Os dois estão em dois extremos. E eu concordo com os dois, eu olho neutralmente ali pro meio, mas eu vejo neutralmente? Neutramente. Isso existe? Neutramente. Nem neutramente. Cara. É como que eu falo isso? De forma neutra. De forma neutra pros dois. Mas eu acho que ainda tem esse outro valor que vem da novela, não é do anime. Inclusive, quando o anime foge da novela, ele sai de linha completamente e vira exatamente isso que vocês estão falando. Você sabe que Charles Dickens inventava muitas palavras. Ele inseriu... diz que Charles Dickens inventou o termo boredom. Por que eu não posso? Você não é Charles Dickens ainda. Ele também não era Charles Dickens quando ele inventou. Ele era. Quando ele inventava, já era nas obras que venderam pra caralho, não sei o quê, então... Tá, mas tem gente que não vendia e também criava, pô. E ninguém... Mas não tá nos dicionários. Ele criou palavras que... Você tá afirmando isso embasado em quê? Sério, ele inventou o termo boredom. Chatice? Na verdade, tédio, né? Termos que ele inventou foram... O título em inglês daquela novel de Haruhi não seria The Boredom Suzumiya Haruhi se não fosse Chad Dickens. Se não fosse pro Chad Dickens. Interessante. Olha que coisa. Tem alguma última coisa pra dizer aí, Rui? Não, cara, eu acho que já, a gente já falou... Vai, não? Não, mas eu entendi o ponto de vista dele, eu acho. Eu só discordo dele em um ponto de dizer que é bom ou ruim. Eu só acho que nós não somos o público-alvo, e eu acho que o público-alvo gostou, por isso que teve, e imagino que vá ter uma segunda temporada, e por isso que teve uma repercussão tão grande e teve tanta gente que gostou, entendeu? Então, na verdade, o que eu acho é assim, é questão de você entender os fatores que circulam essa obra aí. Essa questão desse domo otaku, que é muito forte, que ele é composto de elementos que só quem tá lá dentro conhece, entendeu? Aquelas coisas na apresentação, quando aparecem aqueles caracteres, aquelas coisas assim, aquilo é muito característico de fóruns dessa galera, entendeu? Os comentários, voadores do Nikodoga. Do Nikodoga, entendeu? Vídeo. Então, eu acho que ela é uma obra muito focada pro otaku. E você tem que entender vários aspectos da cultura japonesa, e são aspectos que muitas vezes não são óbvios, não são aspectos que você vai ver em qualquer obra. E através disso você vai conseguir ver o valor desse anime. Eu acho que você não dá pra falar que ele é ruim, nem dá pra falar que ele é bom, porque ele se perde, ele perde o ritmo e perde qualidade em algum momento. Só que eu acho que ainda assim tem o seu valor como obra. Então, Live, pra quem você recomenda Ore no Imoto? Tem alguém no mundo assim que você recomenda? Porra. Não, todo mundo. Que tipo de gente, sabe? Todo mundo deve ver? Não, se você é fã de anime e tá familiarizado com os conceitos de ser otaku no Japão, com os conceitos de jogos eróticos, com os conceitos de incesto em jogos eróticos, etc. A temática dos jogos eróticos de otaku que são feitos lá e tal. Se você já conhece minimamente isso, você já vai poder ter pelo menos um critério crítico para poder assistir e ver se você acha realmente que realmente isso é bom, ou então isso é feito para um público que não sou eu, ou então que realmente, que no caso foi a minha opinião, de que mesmo que não tenha sido feito para mim como público, como obra audiovisual, só pelo fato dela ser tão segmentada, ela não joga nas regras que obras audiovisuais devem jogar. Então, ela meio que não pode nem ser considerada, se você for encarar por esse lado, não pode nem ser considerada uma, assim, um anime normal como os outros, entendeu? Uhum. Então, você já vai ter, por exemplo, eu nunca ia tentar fazer algum comentário crítico a respeito de uma visual novel, por exemplo, ou de um videogame, porque é uma coisa que eu não consumo, ponto. Então isso, no caso, eu colocaria na mesma prateleira de uma visual novel, então eu não vou nem chegar perto, porque não é um anime, digamos assim. Estou querendo me dizer isso, entendeu? E você, Johan, você recomendaria pra quem, Orenemoto? Cara, eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que vale a pena você assistir. Eu acho que a qualidade até de animação, a qualidade de produção, como a gente falou, de música e tudo, é excelente. É tão boa que é raro de você ver isso. A qualidade dos quadros, sabe? Assim, a maneira da movimentação dos personagens, tudo isso, os cenários, é muito bom. Vale a pena por esse lado. E eu acho que vale a pena também pra você ver uma perspectiva, uma maneira de contar um anime de um jeito que não é habitual, entendeu? Eu acho que todo mundo pode assistir. Se você gosta de anime, eu acho que você vai gostar. Mesmo que você não goste, isso vale a pena como... Assim, até como o Live Indio fez, é uma coisa que você assiste, você entender referências, porque isso vai aparecer em um monte de outros lugares, porque, querendo ou não, fez muito sucesso. É, eu acho que assim, todo mundo deve ver assim como o Live Indio falou, pra tirar sua própria opinião, porque aqui nós tivemos três opiniões muito bem distintas que não chegaram a conclusão alguma. Então, só você assistindo pra ver com qual de nós três você concorda. E podem haver outras milhares de opiniões, cada pessoa pode... cada traço da tua personalidade, cada traço do teu gosto pode te fazer gostar de uma coisa a mais, de outra coisa a menos. E, assim, entendeu? Uma coisa... muito relativo. Uma coisa... Só pra completar, esqueci de colocar isso. Uma coisa interessante, assim, que me prendeu um pouco, né? Eu, particularmente, como não me conectei muito com a história, mas teve um elemento que me prendeu um pouco, que é o quê? A gente tá hoje em dia nessa moda de falar mal, porque anime tem fanservice, anime tem fanservice, não sei o quê, perversão. A gente tá nessa modinha hoje em dia de pessoas criticando isso, ou olhando esse ângulo nos animes de forma muito exagerada. Então, hoje em dia, tá tão na moda criticar isso nos animes que o cara não pode ver uma calcinha que já começa a ter xilique, né? Como se não fosse normal aparecer calcinha, ou não fosse normal ter cenas sensuais, ou cenas em que se faça piada com sexo. Isso é normal, todo lugar tem. E não é porque às vezes o anime exagera aqui e ali que você não pode ver uma vezinha, né? Agora, aproveitando então esse clima que fica, né, com relação aos animes, se o anime exagera nisso ou não exagera nisso, é interessante ficar essa tensão, né? Porque a qualquer momento pode rolar um fanservice ali muito escroto, né? Acho que essa tensão vai rolar, não vai rolar, vai rolar, não vai rolar. Eu tenho, não quanto ao fanservice só, mas quanto aquilo de descambar só pra um ciscom, sabe? Ele se tocar que tá apaixonado pela irmã, e aí eles virarem... Tipo, porque você... Esse é o medo que eu tenho até agora, sabe? Quando fala de segunda temporada, eu fico, ih, caramba, no que vai dar isso? Porque assim, é tão legal o fato de ser um relacionamento... Mas eu falo que tá sempre vendo a fronteira, sabe? Ele tá sempre forçando a fronteira e nunca cai pro outro lado, sabe? Mas não, ele sempre dá a impressão que vai cair a qualquer momento. Então, é tão legal colocar esse relacionamento entre irmãos de forma tão saudável, né? Apesar da série... mexer com a temática do ciscom ali nos jogos, né, na vida real, o anime tinha tudo pra cair na vida real nisso e não cai, mas fica nessa tensão, a qualquer momento isso pode acontecer, né, em algumas cenas isso meio que acontece, só que é por acidente. Você tem, sei lá, alguns paint shots dela, né, tipo, modelando, sabe, sobe a sainha e tal, mas é bem pouco até, comparado com outros animes. Tipo, tem uma cena ou outra inútil, que ela, sei lá, senta no sofá e tem um close inexplicável de meio segundo da coxa dela, sei lá. Mas, vira e mexe, tem ela baixando pra pegar alguma coisa, que ela bota a bunda pro alto, inclusive são as minhas cenas favoritas de fanservice. Cara, é porque ela tá com pijaminha, tá com roupa de casa, sabe, isso dá muito mais valor do que qualquer paint shot. Sim. Mas fora isso, não tem muita coisa. Eu gostei. E cena Lavirina. Os fanservices dos episódios que eu vi, eu achei legal. E cena Lavirina de interação entre os dois, assim, só tem uma. Inclusive, depois que ela acaba, todos ficam muito constrangidos. E é um constrangimento bem real, sabe? Eu achei. Tá, mas rolou. Desculpa, eu vou mostrar um pouco o sutiã dela, que eu não me importei. Eu gostei do sutiã Sim, dela. Sim, é. Mas ela tem um sutiã bem realista também, né? Ela não usa. Ela não usa lingerie de anime, ela usa lingerie de gente de verdade. Até quantos anos? 14. Tá, e ele? Ele tem 18. Ele tem 17, 18. 17. Nem a diferença tão grande assim, vai. Se fosse incesto, podia rolar tranquilo. Incesto é crime, você sabe, né? Hã? Incesto é crime. É crime? É crime. Opa. Não é crime, parentesco, não. Parentesco de primeiro grau é crime, não é não? Se pegar você pegar sua irmã, você não é preso, não. Parentesco de primeiro grau é, né, não? Pode se casar com ela, mas... E nem ter filho com ela, que vai nascer retardado. Não é crime, não? Não necessariamente. Não vai nascer retardado? Não necessariamente. Necessariamente. Famílias reais europeias seriam todos um bando de retardado. A humanidade inteira, né? Porque Adão e Eva, né, cara? Todo mundo cruzou, eram irmãos. Eu não... é ótimo, né? Bicho, né? Mas eles eram nem roupa vestia, pô. Era o quê? Gente, gente, sou eu que trabalho. Eles já tinham comida fruta do conhecimento. Gente, já. Sou eu que tenho carteira de trabalho, que voto, que tenho identidade. Eu sou gente. Enfim, vamos falar de gente pobre. Dá tchau, Johan. Tchau. Qual o nome do documentário que eu não lembro? É Japan Story of Love and Hate. Japan Story of Love and Hate. É do Sean McAllister, que é um cineasta, um documentarista britânico. E ele já fez alguns outros documentários focados em outros. Ele sempre pega, ele sempre trata dos temas dele focado em algum personagem especial. Ele pega a história daquela pessoa. É sempre uma pessoa muito peculiar, muito, muito agradável, assim, é sempre uma pessoa curiosa. É, uma pessoa que gera interesse. É, uma pessoa que gera interesse, tanto positivamente como negativamente. Pode gerar um interesse mórbido de ver até onde aquela pessoa vai parar. Que é meio caso dessa... Do Naoki. Desse documentário. Do Naoki, que é esse... Que tá você falou com o documentário? Falou, né? Eu falei que o cara... falou que é do não sei quem. Eu falei que o Sean McAllister é um documentarista, então logo, obviamente, esse também não... Não obviamente, ele pode ter vontade pode um dia... feito um filme, né? Mas é um documentário, é de uma série da BBC 4, né? Uma Semana Japão. Uma BBC 4. Eles fizeram uns 2 anos atrás uma semana especial com vários documentários, filmes também e tal, pra poder entender o Japão. A gente vai pegar alguns desses e vai comentar. Mas hoje a gente vai focar nesse primeiro, que é o Japan Story of Love and Hate, porque ele é bem interessante em vários aspectos, bem diferente, assim. Porque ele é apontado, assim, pelas críticas e tal, como a peça mais legal dessa Semana Japão que eles fizeram. Foi a peça mais diferente, perturbadora, porque geralmente quando a gente fala de Japão, a gente ou vai focar na bizarrice... Ou vai focar no dinheiro, né, consumismo. Ou vai focar, sei lá, em robôs... Ou a focar em, não sei, Yakuza, esses elementos assim. E esse documentário vai focar no mundo real, vai focar na pobreza, vai focar naquele lado do Japão que a gente geralmente não quer saber porque não é a cultura pop, né? Não é J-pop, então a gente não se interessa, a gente só quer saber a parte boa do Japão. E assim, é bastante chocante, né? Eu fiquei bastante bem chocado, mais chocado do que eu imaginei que eu ficaria. Vendo o documentário. Porque o Japão, até há pouco tempo atrás, ele era a segunda economia do mundo, ele é a terceira hoje em dia, perdeu pra China. E você vê, Estados Unidos, China e Japão, as 3 maiores economias do mundo. E pelo menos na China e no Japão, nos Estados Unidos nem tanto, mas no Japão, quer dizer, economias grandes, mas totalmente às custas, né, de exploração, de enlouquecimento e suicídio em massa dos seus nativos, quer dizer... A China é em cima da exploração, né? É. Exploração infantil. E o Japão é em cima da sanidade de todo mundo. É interessante você ver como realmente eu... Sem querer dar uma de adolescente com a camiseta do Che Guevara, mas é interessante você ver como o capitalismo funciona, né? Porque são as maiores economias, mas a qualidade de vida é péssima. Então você vê assim, quer dizer, são países que estão no topo, mas você vê que o critério para colocar eles no topo é outro, né? É um critério completamente que não leva em consideração o bem-estar, a qualidade da... Adoro esse termo, vou falar agora, primeira vez no Jcast. A qualidade de vida da pessoa humana. Que bonito, cara. Eu adoro esse termo, eu adoro. Eu já trabalhei, né, diagramando para uma editora. É um termo aconchegante, né, vida humana. Eu trabalhei um tempo, uma vez, diagramando para uma editora jurídica, e eu adorava esses termos, né? É tudo a dignidade da pessoa humana, é isso? A dignidade da pessoa humana, adoro. Porque eu acho preconceituoso que a pessoa bicho também merece dignidade. Mas então, esse Naoki é um cara... Na verdade, o documentário começa com o documentador. Não, cara, é assim... Documentarista? Assim, é um documentário bem... Documentareiro? Documentarário. Documentarista, né? Documentarista. Ele realmente te pega desde a primeira cena, porque você tem esse chama cara, se ele foi pro Japão... Pra fazer um documentário sobre a cultura japonesa. Ele queria desnudar a cultura japonesa. Ele queria explorar o âmago daquela terra. Eu não sei direito como traduzir isso, porque ele fala em inglês que ele queria é ver é, o que faz o Japão thick, né? O que faz ele funcionar. Qual é o motorzinho que faz ele, as engrenagens do Japão rodar. Você tá entendendo o Japão, né? É. E ele não conseguiu, falhou. É, o que aconteceu é o seguinte, ele tava lá, ele começa o documentário, ele tá 2 anos no Japão, ele não conseguiu fazer o documentário que ele quer, não conseguiu entender nada, ele tá bebendo demais, ele não tem mais dinheiro... Ele, de verdade, né? Tipo, ele não aguenta mais aquele país porque as pessoas são preconceituosas com ele. Ele reclama que todo mundo olha feio pra ele só porque ele não é japonês e tal. E tá cansado disso. O que ele faz? Ele sai de Tóquio, ele vai pra uma cidade do interior e ele fala: agora eu tenho a minha. Acabou os recursos, né? Eu tenho a última oportunidade de tentar entender esse país. O que ele faz? Ele vai pra essa cidade e ele conhece esse japonês. Um japonês de 50 e poucos anos chamado Naoki alguma coisa. Naoki alguma coisa. É Naoki mesmo, né, pô? É Naoki, pô. O nome do cara é Naoki? Não sei, cara. Eu tô confiando em você. Você errar uma data, beleza. Ou um nome que você só vai mencionar uma vez, beleza. Já fala do cara pela próxima meia hora. E se for errado... Naoki. Aham. Naoki só. Cara, Naoki e a Yoshie. Yoshie. Ele já é o senhor, né? Tem 56 anos. E ele era muito rico nos anos 90, se não me engano, né? Ele era um entrepreneur, como o cara do Facebook. Ele era um empresário muito bem sucedido. Ele tinha uma BMW que ele pagou em dinheiro. Nossa, né? Ele era um típico produto da bolha econômica japonesa. No depois da Segunda Guerra, a economia do Japão foi inflando, né? Quer dizer, o Japão com essa mania de superação que eles têm, imagina. Se o seu país só tinha, como a gente já cansou de falar, só tinha arroz e prostitutas antes. De repente chegam e explodem tudo e não tem mais nada. Só arroz e prostitutas radioativas? É, o que você faz? Eu vou provar pra essa cambada que eu posso e posso mesmo. Então, nas décadas seguintes da Segunda Guerra, o Japão foi inflando, inflando, inflando. Houve muita especulação nos anos 80, muito investimento gigante. Era facílimo conseguir crédito. No Japão, qualquer ferrado conseguia crédito porque os bancos tinham muito dinheiro. E a bolha inflou. Então, até que em 91 a bolsa quebrou e aí a bolha estourou e aí deu merda. Todo mundo ficou pobre, desespero. E o Naoki foi um desses que ficou pobre. E quando você diz empresário ficar pobre, não é empresário ficar pobre aqui não. Que ele, sei lá, vende a empresa pra pagar as dívidas e vai morar nos Alpes Suíços com uma pensãozinha mensal e vai investir em outra coisa. Aí fica sem nada, né? O cara tem que vender... As cuecas, os credores batiam nas portas dos empresários pra poder levar embora os móveis, entendeu? Essa visão bem melodramática mesmo de novela, né? Não é, eu tava dando uma pesquisada sobre a pobreza e o pessoal sem teto no Japão. Osaka é o recordista, né? E eles fizeram uma pesquisa pra ver, em 98, quem é o tipo de gente que virou sem teto. E esse pessoal que perdeu tudo na bolha é um dos principais. Tipo de gente que ficou sem teto, que vive sem teto hoje. Junto com o pessoalzinho que trabalhava meio expediente e perdeu o emprego, o pessoal que trabalhava na construção civil e em fábricas, e esses empresários. É o pessoal que mais não tem onde morar hoje no Japão. Isso é bizarro, porque, cara, se você foi um empresário, se você tem experiência, como assim o mercado não te reabsorve, né? Isso é muito bizarro. Imagina que seja culpa do mercado e culpa da pessoa também, né? Porque você vê que o próprio Naoki, ele é meio maluco, né? O que acontece é o seguinte, eu acho que a mentalidade do japonês é tão obcecada que a partir do momento que ele falha, entre aspas, né, e ele perde tudo, eu acho que é muito difícil pra eles voltar ao normal, voltar ao... É sacudir a poeira da volta por cima. Eu acho que o mercado é muito duro com eles e não os reabsorve de forma fácil. E meio que eles perdem um pouco o tesão de lutar, né? Não, e o Naoki, em especial, você vê que ele não... Pelo menos desde que ele faliu, ele não tá muito confortável com a posição dele na sociedade japonesa. O documentário é muito explícito quanto a isso, mas a impressão que dá é que depois que ele perdeu tudo, ele virou meio que um anarquista, um terrorista, né? Ele era antes, né? Quando jovem ele protestou. Quando jovem, aquilo, a impressão que eu tive é que aquilo era quando depois que ele tinha perdido tudo. Não, tem umas imagens em preto e branco ali deles protestando contra a ocupação americana, contra várias coisas, contra... Que logo no início... do Vietnã e tal, ele foi um jovem... Ah, meio... lembrei dessa parte, era no Vietnã mesmo. Ele foi um jovem meio anarquista, eles até fazem um comentário sobre como que eles se assentaram depois, como que eles eram tão agitados antes e se encaixaram no moldezinho. Eu fiquei com a impressão meio de terrorista dele, porque logo no início ele apresenta um amigo dele, né, que parece que estava envolvido com uma seita, que tinha atacado um homem ou alguma coisa. Logo no início, num restaurante, ele apresenta esse amigo dele. Sim, sim. Eu fiquei com a impressão que ele também faz, meio que fazia parte disso. Mas de qualquer forma, você vê que ele é um cara que pensa demais, ele é um cara que politicamente não se alinha com o país dele, sabe? Com a posição social dele. O problema é o seguinte, ele é uma figura bem, bem legal porque ele é completamente depressivo, assim, é muito patético assistir ele. Porque ele já tem idade, ele é falido e ele não vai conseguir mais nada na vida dele, mas ele mora num cubículo sem janela junto com a namorada dele, com a mulher dele. É uma bagunça, né? A Yoshi, ele diz que... A Yoshi é uma bagunça também, mas a casa, você quis dizer a casa dele. A casa é uma bagunça e ao contrário da Yoshi, ele nunca dá uma ajeitadinha, né? E ele fala com todas as letras que se não fosse por ela, se ele perder ela agora, ele vai pra rua, porque ele não tem onde morar. Ele fala que ele tá no último nível pra virar homeless. E assim, ele trabalha, eles são obrigados a trabalhar. Ele tem três empregos? Não, ele trabalha com meio expediente num post office. Ela tem três empregos também. Um dos empregos dela é de hostess. Então, basicamente, a vida deles... Eu acho engraçado. Durante o documentário fala que eles têm mais de um emprego, né? Mas cada um só foca em um, né? É, não mostra. Só mostra ele lá de carteirinho e ela de hostess. É. E talvez sejam os empregos, sei lá, mais sofridos dos dois, né? Pode ser. O emprego dela de hostess é um problema porque ela tem que... Ela chega bêbada em casa todo dia porque o emprego dela é beber com os caras. Então, ela cai no sono e tem que acordar cedo outro dia pra trabalhar. Ele... como tá inserido nesse mundo do salário menos, então aquela coisa bem doentia, ele narra que todo mundo tem cota pra cumprir, se você não cumprir sua cota, o cara vem pra você e te pressiona, te molesta psicologicamente, dizendo que você é um animal, que você não é um ser humano. Você tá roubando seu salário, né? Você tá assaltando ele, roubando seu salário porque você não merece aquele dinheiro. Etc, etc. E aí, o documentário perde um bom tempo focando neles fazendo aqueles exercícios idiotas de manhã cedo. Na empresa, né? E gritando aqueles mantras de... Você encontra muito parecido aqui no Brasil em núcleozinho de telemarketing. Aham. Que tem, ok, fulaninho, vendeu sei quanto. Todo mundo faz isso. Quer dizer... Transformar ser humano em gado, né? É um absurdo. Pelo menos aqui é segmentado. Lá no Japão dá a impressão que é tudo assim, né? Aliás, o que você fala, o que eu falei sobre ele viver com a mulher? A maioria dos sem-tetos no Japão trabalha. Tem vários que trabalham. Só que eles, mesmo assim, eles não têm dinheiro pra pagar. Sim, o que acontece é o seguinte... Sabe quanto custa o aluguel em Tóquio, cara? O aluguel mensal em Tóquio, eu achei aqui, ó, custa o equivalente a $1,250 por mês. De um apartamento pequeno. Bem pequeno, desses apertadinhos mesmo. A supervalorização dos imóveis foi uma das coisas que fez a bolha estourar, né? E é uma coisa que eles encontram efeitos até hoje, porque toda a década de 90 eles passaram pra se livrar desse efeito. Eles chamam de a década perdida, de que foi a década que eles não cresceram, tipo, a década que eles passaram tentando... Se recuperando. E aí só quando o... Qual que é o nome daquele do... Koizumi. Ele que... É Koizumi mesmo, né? É Koizumi, né? Tem quase certeza. Junichiro Koizumi. É o que joga Mahjong. Isso. Ele que veio com umas medidas aí pra tentar tirar o... Começar a movimentar a economia, começar a fazer crescer de novo. E tipo assim, esse Naoki no documentário, junto com o Yoshie, eles fazem parte desse novo tipo de pobre japonês. Que eles chamam de working poor, são os pobres trabalhadores. Eles trabalham muito e mais de um emprego, mas mesmo assim eles não é o suficiente para sustentar, porque o custo no Japão de tudo é muito alto, de moradia, de comida, de tudo. Então, sem contar que eles fumam. Eu fico pensando, cara, se vocês pararem de fumar, vocês já vão ter dinheiro a mais. Fumam muito, cara. Cigarro é muito... Cara, o cara não funciona mais. Ele vira pra cama, ele fala que ele, Yoshie, não tem mais vida sexual. O brinquedinho dele tá quebrado. Ele fala, it's broken. Uhum. E ele não tem dinheiro pra comprar Viagra. E aí o Shama Kalista pergunta pra Yoshie o que ela acha disso. E ela fala que, tudo bem, tem todo mundo precisa. Porque ele, tem um detalhe, ele é muito mais velho que ela. Isso, ela tem uns 30 anos, né, e ele tem 56. Ele tem a idade do pai dela. E por causa disso, tem esse draminha recorrente no documentário de que ele não quer conhecer a família dela. Até hoje ele não conhece. A família dela vive relativamente melhor que ela em outra cidade. Ele tem vergonha não só pela idade, mas também pela situação dele, né? E não consegue dar uma vida boa pra filha do cara, não quer conhecer o cara. Então rola e ela se ressente um pouco disso. E aí ela fala que não precisa pra ela, tudo bem. E realmente, assim, os dois vivem mais como roommates. É uma relação muito mais de codependência ali, financeira, econômica mesmo, mais porque nenhum dos dois tem pra onde correr. Ela tem uma família, mas dá pra ver que ela não quer voltar pra casa da família dela. Por mais que não fique explícito, dá pra ver que ela também é muito frustrada, principalmente naquela cena, que ela esmaga o óculos dele. Não, assim, quando ela bebe, você vê o que, quer dizer, ela chora. Ela vira um bicho, cara, a mulher enlouquece. Ela fala que, por mais que ela trabalhe, ela não tem dinheiro pra nada, etc. E é uma vida, assim, não é humano, né? Quer dizer, você vive em função de se manter vivo. Então, qual é o propósito, né? Uhum. Quer dizer, você trabalha só pra você ter um lugar pra morar, lugar esse que você só vai usar pra dormir uma noite entre os trabalhos, né? Porque você não tem tempo de ficar ali mesmo. Uma noite muito mal dormida, né, ainda. Então, é um cenário bem perturbador. E o Naoki, com o humor negro dele, ele tem um jeito muito ácido de falar, ele tá sempre rindo, uhum, né? Ele tem sempre aquela, uma cara assim, de coitado conformado, que sabe que tá ferrado, sabe que nada vai melhorar, então tudo que eu posso fazer agora é rir disso. Então ele vai apontando as coisas erradas que acontecem pro cinegrafista, e ele culpa muito o capitalismo, né? Eles falam, isso é culpa de vocês. A minha cena favorita, ele vira pro documentarista e fala, olha, é a culpa de vocês. Vocês trouxeram, vocês forçaram o capitalismo no Japão, e isso aqui que você tá vendo é o capitalismo. E eu vejo o Japão dessa forma. O Japão é o país que levou o capitalismo mais a sério. Transformou todo mundo em máquina Pra servir a esse sistema, sabe? Porque o Japão leva tudo muito a sério. Então, e ele fala, a culpa é sua. E o documentarista vira pra ele e fala, mas agora vocês estão ricos, né? E ele fala. Ele fala, isso aqui é riqueza, né? Ele aponta assim, isso aqui é rico, isso aqui é bom, né? E aí, é até que eu falei, tipo, é meio exagero ele falar isso, porque, como eu falei, o Japão, antes de abrir os portos, já tinha essa discrepância entre ricos e pobres e tal, sempre teve isso aí. Não é, você pegar um psicopata e dar uma arma na mão dele. Só sofisticou um pouco a máquina de discrepância, mas continua tendo, inevitavelmente. E aí ele aponta pros colegas de trabalho dele, quer dizer, todos, tanto o Naoki como o Yoshi, eles vivem à base de remédio, eles pra dormir tem que tomar remédio, eles pra acordar tem que tomar remédio, pra se manterem ativos de um jeito tem que tomar remédio. Eles sofrem de depressão, obviamente, por causa do excesso de remédio, do estresse, é justamente que eles sofrem de impotência sexual, então nem o consolo, porque pobre no Brasil, você vê como o Brasil é um país que ele sabe ser miserável, porque ele se diverte. Você vê que o cara pode ser muito pobre, quanto mais pobre, mais filho ele tem. Por quê? Porque ele fode muito, entendeu? É a única alegria que o cara tem, ele vai fundo e não tá estressado. Você acha que o pobre tá estressado? Ele não tá nem aí, entendeu? Ele não tem dinheiro, mas também não tem dívida. Ele não tá nem aí. O japonês não consegue ficar relaxado desse jeito. Não consegue, o cara se preocupa, o cara leva a sério demais a própria pobreza. Fica impotente, não pode nem curtir com a Yoshie. Não, e como você falou, ele fica apontando no trabalho, olha, aquele meu colega ali, ele acabou de voltar de uma tentativa de suicídio, ele ficou um tempo fora, ele ficou em depressão, não sei quanto tempo. Ele aponta um colega que ele diz que muitas vezes ele não vai trabalhar, porque ele toma tanto remédio pra dormir que tem manhãs que ele não consegue acordar. Aham, né? Uhum, cara, apaga. E ele aponta, o pessoal, ele fala assim, ó, quando você vê que eles entram assim com os ombros arqueados, a cabeça baixa, é que eles voltaram e não conseguiram realizar nenhuma venda, né? Então você vê toda essa, você vê ali no ambiente de trabalho dele toda essa pressão mesmo, que ele é um exemplo, assim, dessa pressão que os trabalhadores japoneses sofrem, assim. Que é engraçado, né? É um sistema que funciona com a pressão do trabalho, com a pressão da família, com a pressão do próprio cara sobre ele mesmo. Tudo pressionando ele, né, cara? Tem um mundo nas costas dele. Todo japonês tem um mundo nas costas. É bem complicado. E é por isso, enfim, é por isso que explica as taxas de suicídio tão altas e por isso que explica o escapismo, né, tão alto, porque que... Tem um momento que questionam isso, né? Tipo, por que você tá vivo ainda, não tem? Não lembro. Tem um momento assim, eu não lembro o que ele responde. Eu já conheci, eu tenho um amigo dele que o irmão desse amigo é um suicida, se matou porque não aguentou a pressão, né, e tal. E explica tudo, né, explica porque é uma coisa que existe em todos os lugares, né? E os efeitos estão presentes em todos os lugares. Aqui também a gente tem suicidas que não aguentam a pressão, né? Eu praticamente sou quase um... Mas lá é como tudo, lá é sempre levado ao extremo, né? Sempre muito mais dramático, muito mais desesperador e tal. E o que torna especialmente interessante é o fato de ser no Japão. E a gente tem sempre essa visão muito idealizada, né? De que lá é primeiro mundo e as coisas são boas e tal. Só que tem esse lado ruim. E esse lado ruim é muito ruim, muito depressivo. É, com certeza. Bem, o documentário porque, não... Porque, por exemplo, quando você mostra pobreza e miséria no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito triste, muito depressiva também e tal... Mas é como se você enxergasse os erros do governo ali. Então você meio que tem a quem culpar, né? Uma coisa cultural, uma coisa de governo, uma coisa que... Até que é mil vezes mais próximo da gente, né, cara? Pobreza e miséria do Brasil. Pô, tem uma favela ali, dois quarteirões da minha casa, pô. Eu tô querendo dizer que lá fica uma coisa mais desesperadora. Por quê? Porque o que tá causando isso neles não é nem um erro de governo. É uma coisa cultural arraigada na mente deles que não vai mudar, né? Que não vai acontecer. Uhum. Eles não vão deixar de tratar, de exigir tanto assim das pessoas, né? Então, não vai desde que algumas gerações isso aconteça, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você pode, sei lá, querer ter esperança que um dia o governo, as pessoas, os políticos vão deixar de ser vão parar de fazer politicagem, vão se concentrar no que interessa e alguma coisa pode acontecer, ou que a cultura do brasileiro, a cabeça do brasileiro vai mudar de alguma forma e tal, mas lá não vai mudar, né? É uma coisa que tá muito fechada. Quem sabe daqui a algumas gerações, né? A próxima, depois da próxima. Talvez chegue um extremo tão grande que até vendo os próprios erros, né, cara? Tipo, olha tudo que aconteceu. Tem sido assim desde sempre, né? Então, mas vamos ver, tipo, quem sabe um dia a situação se eleve a um nível tão alarmante, né? Já tá bem alarmante, né? Já tá, já tá na fronteira de mudar, já aconteceu alguma coisa, né? Eles já estão envelhecendo, né? Eles já não têm pessoas jovens pra poder povoar o mercado. Eu acho que esse é o maior problema, né? Eu fico falando de próxima geração, mas cadê a próxima geração? Talvez isso, pô, vamos botar o pé no freio, vamos recuar um pouco, porque a gente precisa ir pra casa, respirar, curtir a vida, fazer filho, parar de se cobrar tanto pra que as pessoas não fiquem tão infelizes. Porque, foi como eu falei, até pros pobres ficarem menos infelizes com a sua própria pobreza. Entendeu? Sim, aqui a gente consegue ser pobre feliz, lá eles não conseguem, porque eles se culpam muito, né? Porque aqui a gente também tem gente que trabalha pra trabalhar e mais nada e tal. Mas vai conseguir fazer alguma coisa, vai conseguir escapar pro pagode sábado à noite. Não, e até por mais ranzinza que o cara seja trabalhando assim pra trabalhar, ele ainda não tem a pressão. O Japão, ele te pressiona muito. Aqui você é pobre, beleza, eu sou pobre, eu tô me ferrando. O Japão, quando ele é pobre, o japonês, quando ele é pobre, ele tá pensando, poxa, eu sou uma falha pra sociedade, eu poderia estar fazendo algo pelo meu país, sabe? Pelas outras pessoas e não tô. Tô aqui, sendo inútil. Aqui no Brasil, não, tô me ferrando, eu tô me ferrando, você não tem nada a ver com isso. E é normal, todo mundo tá ferrado, então. É. Todo mundo aqui embaixo vendo que também lá em cima, né? Bem, o documentário não tem legenda, né? A gente viu. É todo em inglês. Tem legenda que é a legenda do japonês falando em inglês, e aí tem a legenda em inglês do que ele tá falando, por acaso você não tem entendido, já que ele é japonês. É porque ele fala inglês, só que o inglês dele é como enrolado, né? Tem que enrolar uma traduçãozinha embaixo. Isso. Mas até que a fluência dele é boa. O pronúncia dele é ruim, mas ele tem a fluência boa, porque ele já foi um. Tem um vocabulário bom e tal. É, ele é um empresário de sucesso, então. Então dá pra acompanhar tranquilo mesmo sem legenda. Foi um empresário de sucesso, então a gente imagina que ele aprendeu inglês na época. Dá pra acompanhar tranquilo sem legenda, porque a grande maioria das falas são dele e dos outros japoneses que tem legenda também. Tem uma horinha só, então vale a pena assistir, né? Não dói. Assiste aí pra te chocar um pouquinho com o Japão pobre. Sim, assim, e é um motivo, e são vários comentários culturais legais que você pode, até que você já sabe, mas que você vê de forma mais crua e você pode... vê de uma forma mais chocante, né? Porque quando você ouve falar de suicídio e tal, você até vê um pouco, mas não é mostrando uma situação tão miserável como a dele, né? Acho que aquilo dali é uma das piores situações, pior do que aquilo só na rua. É, e até a parte até tinha comentado, né, sobre o fato da Yoshie ser hostess, por exemplo, quer dizer, você sabe que isso existe lá, já conversou isso outras vezes e tal, mas você como a vida deles é muito crua, você vê realmente ela se arrumando de madrugada, ele deixando ela de carro na esquina, pro cliente dela não ver ela chegando acompanhada, porque o cliente dela não pode saber que ela tem um relacionamento, porque o cliente tá comprando a ilusão de que... E engraçado é o seguinte, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, não existe você pagar uma mulher pra você conversar, né? Óbvio que você vai pagar pra aquilo, quer dizer... A gente sabe que o hostess faz isso desde sempre, sabe? Mas quando a gente vê dessa forma, a gente se toca, que tipo, nossa... Quer dizer, é um país muito triste, quer dizer, você tem homens casados, empresários casados, que não tem mais diálogo com as suas esposas e precisam pagar uma mulher pra que possa essa mulher conversar com eles, pra que possa ser alguém que não tá inserido na vida dele, com os problemas dele e tal. Eu entendo o raciocínio que leva um cara a fazer isso, mas é muito triste, né? Com certeza, muito triste, e mais triste ainda se refletir numa nação inteira. Não só num carinha. Eu pagaria uma mulher pra ter uma conversa comigo, mas eu não teria uma em casa, entendeu? Eu casado, não, paralelamente, não faria isso, tipo, acho, entendeu? Ah, entendi. Se eu não consigo mais conversar com a minha esposa, eu me separo dela e vou pagar a Yoshie. Pelo amor de Deus. Não dá pra acordar com a Yoshie. Então, por curiosidade, eu fiz uma pequena pesquisa aqui sobre o sem teatro no Japão, né? O pessoal, o mendigo mesmo, que mora na rua. E basicamente você não tem onde morar, você tem algumas opções. Você pode montar a tua barraquinha. Porque quem lê Homúnculos vê isso, né? É, Homúnculos é legal, o pessoal mora na pracinha, né? E é assim mesmo, eu vi umas fotos, até um aqui pra te mostrar, ó. Rola um acampamento grupal com aquelas barquinhas azuis, ó. Eles chegam no parque, cada um monta sua barraquinha, e o mais legal, em algumas, isso aqui chega a ser uma espécie de regime socialista. Todo mundo que mora aqui, com o dinheiro que tem, compra comida, e a comida que é comprada é dividida por todo mundo. Sim, você vê em Homúnculos, eles logo no primeiro capítulo eles fazem uma rodinha e comem. Dividem o que eles têm, né? E mais do que isso, tem algumas que eles chegam a fazer plantações. Eles fazem mini plantaçõezinhas de comida pra eles mesmos. É uma comunidade alternativa, né? Quer dizer, eles podem ser mais pessimistas que a gente, mas com certeza eles são muito mais produtivos. E produtivos que os nossos mendigos. Além de ir pra uma dessas comunidades alternativas de barraquinha azul, você também pode. Tem gente que usa aqueles... Já viu aqueles hotéis cápsula? Então, o pessoal usa mendigo pra morar ali, porque é muito mais barato. Você juntar o que você vai gastar toda noite ali, você não vai chegar nem um quinto do que você vai pagar de aluguel. E a última opção, e que muita gente faz, inclusive o governo japonês chegou a fazer um projeto pra tentar diminuir isso, são os sem tetos de internet café e de mangá café. Eu seria um desses. Porque eles ficam abertos 24 horas, né? Os caras ficam lá. E os caras ficam lá e tem aqueles também que te dão... Tipo, você paga pra ter um quartinho lá. Você paga pra ter um lugarzinho lá com teu computador pra poder ficar lá, entendeu? Tem alguns até que te dão bebida de graça e tudo mais. Então, você paga, sei lá, equivalente a 30 dólares por noite. Pode ter uma cadeirinha recostável lá, você inclina ela, deita e dorme. E aí você ainda tem bebida de graça, pode encher a cara antes de dormir. E faz isso todos os dias, sabe? Inclusive... Tem um caso aqui, especial, de um cara de 52 anos. Eu vou até ler pra não me perder aqui, ó. Homem de 52 anos, ele ganha 9 mil ienes trabalhando em uma construção. Perdeu um emprego que ele tinha em uma fábrica aos 20 anos e nunca conseguiu mais nada. Ele vive há 32 anos em Mangá Café. Durante 32 anos ele dorme toda santa noite no Mangá Café. E ele diz, odeio dormir aqui, é muito desconfortável. Mas é barato e posso beber de graça. Então é o melhor lugar pra mim. O máximo que ganho por mês são 180 mil ienes. E mesmo todo o dinheiro que eu paguei pra dormir aqui, comer e fumar por todo esse tempo... Nem mesmo esse dinheiro é suficiente pra comprar um apartamento. Engraçado ver como é que o japonês fala de cigarro com as suas comidas, né? Todo dinheiro que eu gastei pra dormir, comer e fumar. Porque é uma necessidade básica do ser humano. Eu moraria tranquilamente no Mangá Café. Por 32 anos? Eu suspeito que sim, cara. Por que não, né? Não é, deve ser bem mais legal que... 32 anos dormindo numa cadeira, cara. Pode ser uma cadeira, tipo, que recosta, que... Não, é uma cadeira que recosta, uma cadeira confortável de leitura. A cara tenta ficar 32 anos dormindo na cadeira. Você esquece o que é uma cama, então você não tá sofrendo mais. Não sei se esquece não, cara. Não sei mesmo, cara. Suas costas não vão esquecer e vão doer. Acho que é isso, né? É isso, então eu acho assim, se você por acaso quiser, estiver pensando em morar no Japão, faça de tudo para não ser sem teto lá, que não é legal. Apesar de que morar nessas comunidadezinhas parece interessante, né? Você é um cara de muito poucas ambições, você sabe. Se você for fazer um documentário por lá, não gaste seu dinheiro em bebida. Não enche a cara, que não entre em depressão. Ou então garanto que faça como ele, pelo menos na reta final você faça algo muito legal. Como o cara fez. E é isso, se você tem uma relação de codependência com alguém, não tenha, cara, né? Triste, né, cara? Recupere sua autoestima. Você tá com aquela sua namorada de 3 anos, você já tá de saco cheio, já tá com preguiça de terminar, sabe? Não faz isso, pô. Termina logo, ela não gosta de você mesmo. GQS terminando com namoro de anos que provavelmente viraria um casamento frustrado. Eles têm que salvar, né, cara, os casamentos do futuro, cara. As futuras crianças não podem mais ter seus lares sendo desfeitos.